Gravando! Bom, 277ª sessão. Eu estou esbanjando meu domínio dos números cardinais. Eu não fiz mais chegar tudo. Você já tem que ter duas sessões por semana. Toda semana jogando. Hoje é 6, né? Todo dia. Semana que vem não teremos jogo. Eu vou estar trabalhando. Eu também. Na semana que vem, do Imperial. Completamos exatos 10 anos de campanha. Não, dia. Dia 12 foi a nossa sessão zero. Fiz as crianças? Uhum. Era feriado, então nós temos uma quarta-feira. A gente se juntou pra montar os personagens. Ué, sexta-feira todo mundo trabalha. Conheceu o sistema. Agora pra poder fazer um churrasquinho. 10 aninhos de sucesso de campanha. Pois é, cara. Um domingo, né? Faz domingo que a gente se encontra. Mesmo com pandemia, tudo estamos aqui. Vai todas as furadas. Teve forte, pega na areia, mas já tá aí. Vai dar o que de bônus por causa disso? Nível extra? Não. Nível extra é quando sair dessa masmorra, né? Não sei, tem presente ainda. O mestre tem que dar presente pra nós aí. Claro! Mas um presentinho pra vocês vai bem. O que vocês querem de presente? Um nível? Não! A barra de ouro. Beleza, tá falando com vocês que tem uma barra de ouro. Peraí, peraí. Acabou de escolher uma coisa, tipo, barra de ouro e nem o que ela pediu na aí. Na vida real. Um pico de R$1.000, acho isso. Eu também. Só uns 40 desses pra dar uma ajudada. Eu quero a pedra única que tá com nada. Nada? Não, a runa não tá com nada. Aqui a runa nada. Tá abusadinho. Tinha que perguntar o que a gente quer. Dá a runa do nada pra ela. Vai ser depois da campanha. Runa nada. Faz que do nada dá uma runa pra ela assim. A runa não faz nada. Não, tô falando sério. Todos os meus pedidos foram sérios, mas tudo bem. Tá legal, então vocês têm as runas que tá com nada e a roda. Eu pedi só as runas, a roda tá andando. A roda tá com tudo e não é que tá com nada. Fim da campanha, ficha nova. É isso que vocês querem? Basicamente, se for acabar essa missão, é isso que vai acontecer, ficha nova. Até o que nós podemos pedir, vamos lá. Hã? Até onde nós podemos pedir? Até onde eu já consegui em edições anteriores. Como assim? De aniversário. Eu não lembro. Normalmente é um crítico grátis, uma cartinha grátis. Então vamos lá. Todo mundo começa o jogo com uma cartinha já. Eu já começo com 3. Beleza, você não ganha nada mais. Eu prefiro um crítico automático quando eu quiser. Todo mundo começa o jogo com uma carta. Cadê as cartinhas? Puxa uma carta aí. Eita! Mas você só sabe comer também, hein? Puta que pariu. É que o Jefferson pega essas coisas. Ah, as fichas estão aqui, só ficou as cartinhas pra trás. 18 meses sem vir, quando vem nem pra pegar as cartinhas, você tá bem na foto. Cuidado que vai voar, hein? Põe o deslorinho do prédio ali, ó. Aí vocês que se viram com isso. Tem louco. Chega pra puxar ela. Põe aqui, ó. Tem uma caixona. Põe aqui, ó. Pega um novo jogar dado aí, o Jet a tampinha da caixinha dele. É isso aí. Vamos lá, cada um de vocês pega uma carta. É falho? Aí você tá de brincar, com nós, né? Aí o presente tá sendo pro mestre, não tá sendo pra nós. É, o mestre que tá aguentando e criando história, né? Até porque você também tá há 10 anos aqui. Por eu. Só como você disse, só vale pros NPCs. Engraçadinho. Ué. Desligou lá. O Valencido ali é como buff, eu dei buff. Aí você entenda. Ô puta que pariu. Vou devolver aí. Personagem. Como não? Você tem 500? Não, são os personagens do mundo, nenhum deles é. Não. Na verdade, todos são seus. Até o nosso é seu. É. Não. Se você quiser matar mais aqui, você mata a qualquer momento. Vamos morrer ou morreu. Acabou. Não é assim que funciona, não. Aqui não é Mestre Dark Sorcerer. Bom, preparados? Preparados. Vamos voltar 3 minutos. Será que eu lembro como é que faz? Eu acho que não. Rola um D20, você sabe que tem um D20 ainda? Não sei. Tem certeza? Murin, você tava na do 272, foi a última que você apareceu. Ah, porra! Só 5 sessões. Só 5 sessões. Vocês estavam na masmorra de Zaz. Zaz. Tinham destruído. Ah, foi quando matou o dragão. O dragão que tava se fazendo passar por refém. Dragoa, né? Uma dragoa. Tinha derrotado a dragoa. Na sessão 273 vocês derrotaram a dragoa. Só iniciei a dragoa. É, só começou. Que revelou que era dragoa, alguma coisa assim. Aí vocês conseguiram derrotar a dragoa, avançaram na masmorra. E aí, qual foi o robô de destruição total da dragoa? Se ele roubou o sopro da dragoa. Era o último desafio que eu não lembro. Era Rival Espelho. Era de unção, é. É, no... Você não tava esse dia, Lucas? No último desafio da Masmorra de Zaz, era um Rival Espelho. Que ele assumiu a forma da Toph e da Sierra ao mesmo tempo. Por causa do ela que as duas têm, ele assumiu a forma das duas. E começou a bater em vocês. Cada vez que vocês batiam nele, quem tomava golpe era a Sierra e a Toph. Aí chegaram à conclusão de que pra derrotar ele tinha que bater na Siri e na Toph. Começaram a bater nas duas e só as duas tomando dano. Aí tomando dano dobrado, né? Aí chegaram à conclusão que tinha que matar as duas pra depois conseguir matar ele. Também. Aí mataram a Toph fácil. Devolveram a Toph pra Arthur, ela sufocando no vácuo. Aí conseguiram matar a Toph fácil. Aí deu trabalho pra matar a Siri. terceiro tava com um caralhado de pontos de vida. E ela não podia morrer também porque ela tinha... Ela tá com runas concentradas. É muito... Pra fazer uma parada, muitas runas. Há muito tempo. Há muito tempo. Se ela fizer, se ela perder essa concentração, pode dar uma merda gigantesca. Pois é, pode ser que outros tenham o universo todo, não nada. É, aí o que que fizeram, né? Ela transferiu a consciência dela pra árvore dela, no plano dela. E aí com a consciência na árvore, mataram o corpo dela. E aí isso quebrou o vínculo com o rival espelho. Aí conseguiram derrotar o rival espelho. Aí a Cirela brotou uma ameixa, uma mexinha com perninhas. Top. E foi pra lutar contra o rival espelho também. E aí conseguiram derrotar o rival espelho finalmente. Saindo dali, vocês foram pra... Linwu. Foram pra Linwu, que era uma espécie de um monastério em silêncio absoluto. Né? Onde vocês não conseguiam falar. Tô tocando música. Tá mais baixo. Isso aí. Bom, aí na masmorra de Linwu, vocês foram simplesmente atravessando as paredes até que chegou no guardião, que era uma naga monge, que estava concentrada. Aí lutaram contra a naga monge e a naga monge, de vontade própria, se uniu ao vazio para enfrentar vocês. Ah, porra! É. Pois é. Falou que, na verdade, pra vocês conseguirem cumprir o objetivo de vocês, vocês têm que abraçar o vazio dentro de vocês. Aí vocês conseguiram derrotar ela. E... Precisa pegar a peça toda. Chegaram finalmente no mundo de Megalok. Na masmorra de Megalok. Na masmorra de Megalok. O chão inteiro, ele parece estar coberto de excrementos. Uma gosma fétida, bem nojenta, o chão e as paredes e o teto, tudo coberto disso. Como se alguém tivesse cagado e vomitado em tudo ali. É. Como se alguém tivesse cagado e vomitado em tudo. E tava todo mundo cansado, o Celerinho abriu as morrinhas, o plano dele. Vocês foram pra mansão descansar. Descansaram na mansão, e aí dentro da mansão, a... Se ele pediu pra Toph ensinar a Seira a fazer a destruição total. E aí, de tabela, a Seira aprendeu finalmente a usar o Ki. Porque todo mundo quer ser a Toph. Eu tenho acesso aos poderes dela, porque eu não vou poder usar. E agora eu posso. Tu devia ter falado, eu já sou a Toph. É. Beleza, e aí quando a Toph estava ensinando para Ciere, ensinando o conceito de Ki, né? Palavras aleatórias começaram a vir à mente das duas. Né? Palavras como lado sombrio da força, cosmo-energia, midi-chlorians. Enquanto elas estavam ensinando, né? E ficaram curiosas quanto a isso, quanto ao fato das runas estarem se acendendo sozinhas e foram investigar isso. E aí foram fazer essa investigação, né? Enquanto isso, a Sierra, ela estava lá tentando fazer a destruição total. Ela concentrou uma esfera de energia e disparou, estremeceu toda a mansão do Celerim. Um bolsão dimensional que o Celerim tinha criado, tipo um Kamehameha. Né? Estremeceu tudo ali. E aí você falou alguma coisa adicional para eles? Falou, né? Eu falei a palavra lá, Hadouken. Não, mas você conversou com o grupo, aquele que estava nos sussurros. Sim. Falei por cima. Sim. E aí, enquanto assim ele estava se concentrando e transformando a energia numa anti-energia, uma coisa assim que segundo a Toph ensinou para ela, ela sem querer, ela acessou o vazio. O vazio entrou em contato com ela. Tá chamando eu, filho da puta? Foi nada! E aí ela tentou conversar com nada, convenceu nada a parar de destruir as coisas, deixar vocês pegarem a roda, né, e a runa. E aí falou, caguei pra vocês. Caguei pra suas imunidades. É, caguei pra suas imunidades. E assim, ele compartilhou essa informação, todo mundo ficou curioso pra tentar entender o que estava acontecendo, o que eram essas palavras misteriosas. Usaram runa da compreensão. E aí o Celerim foi e fez Legend Lore. Em vocês, nas runas, né? Nas runas também. E aí, quando ele fez isso, o Celerim teve uma visão. Ele viu o passado das runas, as runas sendo pegas pela Ciere, né? No início da campanha, lá atrás, quando vocês estavam em Carvalho, em Giluc, né? Viu as runas sendo criadas, viu as runas sendo forjadas, e foi vendo por onde as runas passaram. E aí o Celerim fez o Legend Lore na própria Ciere. E a Ciere com a runa da compreensão ativa. Quando ele fez isso, ele veio toda a história da Ciere. Quando a Ciere nasceu, né, filha de um paladino com uma demônia. E aí ela sendo abandonada no orfanato, ele fala, não, tá. Ela sendo abandonada no orfanato, sendo criada no orfanato, começando a roubar pra garantir dinheiro pro orfanato, ela roubando, ela virando druida, né? E aí o Celerim viu assim ele nascendo, como filho de um paladino, de uma demônia, sendo criada pelos pais, tendo uma vida feliz ao lado deles, e foi vendo ao mesmo tempo múltiplas versões da Ciere, múltiplas versões da Toph. E, enfim, ele teve um vislumbre do multiverso muito além daquilo que a Toph já teve quando a Toph conversou com a Eternidade. E viu que, na verdade, talvez existam outros de vocês por aí. Sim. É. E aí a conclusão que vocês chegaram é a seguinte: as mensagens que vocês estão recebendo, as runas que se ativam sozinhas, né, as mensagens estão vindo das runas. Como se as runas tivessem consciência e mandassem essa mensagem para vocês. Tá? Ou seja, como se as runas tivessem consciência. Então talvez as próprias runas estejam adquirindo consciência. E aí vocês ficaram preocupados com isso, né? Porque o Griel tem uma runa encravada no corpo dele. Né? E aí, se vocês estão utilizando muito as runas, as runas estão despertando, estando ativas o tempo todo, o que acontece com o Griel que tem uma runa cravada no corpo dele? E aí foram investigar a runa que está no Griel. Primeiro, foram ver a idade aparente do Griel, que tipo, é muitos séculos. E vocês sabem que o Griel é jovenzinho. E a idade dele, agora, nesse momento, é muitos séculos. A runa da velocidade fez o corpo dele envelhecer muito mais rápido. Tá tudo acelerado nele. Já teve fim, então. Já, teve na sessão passada. Foi uma bike ou uma mangada? Foi uma bike. Que susto da porra. E aí o Griel, ele tá desse jeito, então ejaculação precoce a rodo, por isso que ele tá lá com o Lindir. É, por isso que o Lindir tá puto. É, por isso que o Lindir tá puto. Vai ser bom, não foi, Lindir? Fazendo rapidinho aí com ele. E aí chamaram o Griel, e aí o Celerim foi lá e fez o Legend Lore na Runa da Velocidade. Na Runa da Velocidade também. E aí viu toda a história das runas, as runas estão ganhando consciência de alguma forma. Tá? Sabe que as runas, elas meio que se chamam quando uma entidade desperta a consciência. Então as runas elas meio que se chamam, elas também têm um sinal para elas se encontrarem, tá? E as runas, elas ficam espalhadas por todo o multiverso. Todos os universos diferentes que existem, todas as cópias alternativas do universo que vocês estão que existem, tá? As runas, elas podem se espalhar por qualquer lugar. E aí, quando isso acontece, quando uma entidade desperta, elas se chamam, elas dão um jeito de se reunir em um universo para serem utilizadas pelo grupo que for escolhido daquele universo, ou que foi importado dos outros universos, das outras realidades alternativas, para tentar combater a entidade. E quando as runas fazem isso, elas compartilham todo o conhecimento que elas têm, todas as informações. E aí, enquanto vocês estavam fazendo isso, o Grial deu a luz. Ah, é, o Grial só tem 2 séculos de vida. Se ele viu com a runa da vida. Hã? Era só 50 anos? 2 séculos. 2 séculos? 2 séculos. Só 200. 200? É, mais que a vida. Mais que o dobro que você vai viver. E aí o Grial teve um menino. E o nome do menino? Ele falou pra você? Ele falou. Quando vocês dão um menino no colo do Grial, ele olha pro menininho e nomeia ele. Eu nomeio o cavaleiro. O nome do menino é? Alguma coisa El. É, com certeza. Grial Júnior. Eu tô falando de Kal-El. Aelion é de Lerhel. Aelion? Aelion. O Aelion. Aelion, eu acho que deve ser. É meio aélio, né? Ele sagitário. É meio aélio das ideias. Nossa, aélio e Edilerhel. Ignorou o sobrenome do Lindir, mas tudo bem. Lindir ajudou em alguma coisa? Eu imagino que ele foi um doador, né? Pior que foi, né? A gente foi no dia de Lena, mas foi. Oh, a bexiguinha do Lindir ali. Bom, nesse momento, vocês estão... Ah, vocês tinham saído também da mansão do Celerim. E a mansão do Celerim, quando o vazio contactou, ele estava ocupando espaço ali e tentando invadir a mansão do Celerim. Quando vocês abriram a porta já não existia. Era um buraco que estava se fechando, coberto pelo vazio. Vocês tiveram que passar, se esgueirar por ele para voltar pro reino de Megaloth, que é onde vocês estão. Não, onde vocês estão não, vocês estão no plano do Grial agora. Isso. Exato. A gente vai fazer o parto dele. Vocês estão no plano do Grial, o parto acabou de ser realizado. E o que vocês fazem? Como está a criança? Tá ótimo. Deu tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, apesar de ela já ter cabelos e dentes. Já tá com os olhos abertos e segurando o dedo da parteira. Quem foi a parteira? Tá segurando seu dedo assim com força. Devo dizer prodígio. Ele segura seu dedo assim, aperta seu dedo, olha pra você, vira a cabecinha, olhinha aberta. Não. Esse aqui é a sua mamãe. Entrega ele pro Grial. Entrega ele pro Grial, ele segura o dedinho do Grial. Ótimo, dê de mamar pra ele. Ok, o Grial começa a cuidar do filho. Eu não sei se ele é capaz de dar leite. Todo mundo é capaz de dar leite. Sei não. Estamos entrando no Vortex. Muda da vida, agora é. Essa é a runa do silicone, né? Pronto. Cresceu os peitos do Grial. Já virou One Piece já. Já virou One Piece, ok. Nossa. Ok, cuide do teu filho. Isso aqui já virou uma mistura de animes muito você... loucas. Ok. Amor, você chegou a conversar com o Ariel a respeito da runa ou não? Não, né? Não. Eu falei pra ele o que tava pretendendo fazer, mas não tive resposta ainda. Tá. Então... uma Grial... coisa que pode ser adiada. É, o Grial vai cuidar do filho dele e vamos dar andamento na nossa masmorra que a gente tem que finalizar pra pegar essa parte da roda aí. Já encomende a bicicleta. Com certeza. A gente vai sair daí andando já. Né? É. O Grial fala assim, não, eu já tenho um arquinho preparado pra ele. A questão é se ele vai gostar de arco, né? Quem é o caralho? Eu quero um martelo! Beleza, o que vocês fazem? Bem, a gente sai do plano. Então, qualquer coisa, só chamar. É, o negócio das runas tá resolvido, a gente já sabe o que que é. São só as runas mesmo, então tá tranquilo. Então, vamos indo. Vocês atravessam a porta, fecham a porta atrás de vocês. Estão de volta naquele local grotesco, nojento, fétido. até existem vapores assim meio azedos emanando ali por todo o ambiente. A impressão que vocês têm é que vocês estão no meio de uma poça de vômito, sabe? Que misturado amor. Com fezes e carniça. Horrível. É tipo isso. Algo que ficou evidente quando serviu aquele monstro, né? Aquele golem de excrementos que atacou vocês. Ficou com a prosa aprimorada. Então, é nesse tipo de ambiente que vocês estão, que vocês fazem. Pegar a chave, ver pra onde é o caminho e vamos indo. Ok. Primeiro a gente vai dar uma mapeada, porque acho que a gente não mapeou ainda, né? Não, a gente vai fazer uma mapeada. Vou mapear com a da água, me parece o mais plausível aqui. Parece que todo dejeto e excremento terá água. Então, vai ser com ela. Mas tem que ser mais do que isso, essa masmorra. Vamos descobrir, né? Fala o teste. Tô chegando aqui. Água. É 15 quilômetros isso dá. Acho que dá. Pelo fato de ser runa da água também, vocês têm acesso. Vocês têm acesso a mim. Escolhi bem a runa, vai. Foi sagaz. É um pântano. Vou deixar você viver porque você foi ligeira. Pântano contaminado. Isso. Vocês estão no id início. Esse pequeno labirinto onde vocês se encontram. Grande. Grandinho. Ah, eu conheço aí, não conhece? Não, elas são todas parecidas, mas nenhuma igual. Um galinho atroz fazendo. Onde que é o id? Ah, tá. Não tem nada. Direito, nós temos todos os locais para ir, não sabemos onde é o fim. E vamos seguindo então para onde a chave nos mandar. Vamos devagar quando tá voando? Melhor, não manda. Bom, quando você se conecta com a runa da água, Siri, tentando compreender esse lugar onde vocês estão. Sentindo as porções de água. Ih, agora. Ela vai me pegar. Por todos os lugares. E de fato, a água foi uma excelente escolha. Deu inspiração. Obrigado. Eu vou dar minha inspiração pro Carcos, porque eu acho que ele não tem, porque faz tempo que ele não joga. Boa. Marco, não sei a fé. Ei, Marco. Vai sim. Você sente os pulsões de água. O teu lugar, isso vai delineando para você um mapa desse lugar. E você, rapidamente, com a runa da água mesmo, vai esculpindo os caminhos ali naquele solo pegajoso, fazendo sucos naquele solo pegajoso, esculpindo esse mapa, e aí depois o Top vai mais de grafa ele. Mas não é só isso que você sente. Sente também a presença de água, formações de água. São como se fossem bolhas de água espalhadas por esse ambiente. Bolhas de água móveis, estão se movendo. Não são fixas como as paredes do lugar. Imagino que sejam seres que contêm água. Certo. Onde? Vem aqui, cara. Vai ser complicado isso. Você vai falando quando elas estiverem próximas, que a gente vai desviando delas. Então, conforme você vem traçando no chão aí, essas bolas de ar, elas vão se deslocando. Rápido, lentamente? Rapidamente. Rapidamente? Elas se deslocam bem rápido. Com exceção de alguma que vai assinar no mapa. Ah, você vai assinar no mapa. Ah, vai bosta. Assinado, por favor. Bolas de água estáticas. Cinza aqui é a sala e o branco não. Eu olhei aqui e dei uma tiltada. Fica evidente pra você que é de fato criaturas, porque você sente várias bolhas d'água lá onde vocês estão. Você conhece as suas próprias bolhas de água. Ok, aqui tem concentração de bolhas. Esses pontos que estão no canto superior esquerdo aí, tem vários X assinalados? Sim. Meu caralho. Eu acho que tá fazendo aqui. É, não tem um só, né? Também acho. Esse ponto em cima aí, aqui. É uma caralhada de bolhas d'água. Ah, tô tendo saída. Acho que aqui é o... De tamanhos variados. Ok. E... No meio dessa caralhada de bolhas d'água aí, nessa câmara maior desse conglomerado aí, tem uma bolha de água muito, muito grande. Aqui? Em cima aí. É isso aí. Isso aí ou isso aqui? Quer marcar? Aqui embaixo, aqui em cima, né? É. Onde tem 6. Isso. 7. Quer marcar com vermelho? Não, eu marco de lápis. Isso. Aqui tem um xizão. Tem uma bolhona de ar, de água aí. Bolha de ar! Só estourar, né? No canto inferior esquerdo. Não, esquerdo. Também tem uma bolha de água muito grande. Maior do que a outra bolhona. Caralho. E uma bolinha pequena, do tamanho da, de vocês. Uhum. O que vocês fazem? No inferior direito é só uma bolha normal. Verdade, esqueci. Eu só acho que eu vou ficar de cima. Não, tá. No inferior direito é uma bolha só. Uma bolha grande, maior do que vocês. Mas não é uma bolha colossal como a do inferior esquerdo. Nem uma bolha enorme como a bolha a que tá no topo ali do mapa. Mediano. Hã? Mediano. Não, mediano são vocês. Mediano são raças. Ah, é grande. É grande, aqui. É uma bolha grande, 3x3. Ok. E aqui no I, pra onde a chave nos manda? Só um pouco interessante. Na verdade, cada segundo. A chave ela aponta caminho, né? Ela não aponta direção final, né? Não, ela aponta reta. Caminho. O chão está apontando para baixo. Para baixo? Uhum. Então vamos seguindo ela. Então é para um dos dois cantos. Não é para cima. É, não é para cá. Não, peraí. Deixa eu ver. Estou tentando chegar até aqui. Eu estou tentando chegar aqui. Até aqui, rapaz, você tem que vir para aqui, ó. Tem que dar uma volta gigante. É. Não, aqui esse negócio é um labirinto. Deixa eu ver certinho. Tem que vir por aqui, ó. Não. Eu me perdi. É aqui. Labirinto pra isso aqui é fácil. Não dá pra ir. É verdade. Eu também tô achando que não tem ligação, por favor. Porque tu morre numa sala, pô? Porque tudo morre aqui. Tu ali nos caminhos morre numa sala aí, independente. Será que tem mais coisa pra cá? Não tem. Aqui é uma pinteira. Tentei fazer a gente jogando como esse aqui principal, mas... Vindo por cá, você vai vir... Ó, aqui dá pra chegar. Aqui. Aí morre, aí você vem pra cá, morre aqui, pra cá você desce. E aqui dá pra chegar. Mas por aqui, eu tenho que fazer aqui. Esse é o caminho mais curto, e? Pra cima. Pra cima, né? Aqui, ó. Ô, caralho. Ok. Mas isso tá bom. Seguimos pra cima. Mais gostoso que eu. É. Já que eu tô com uma bomba, caramba. Eu prefiro esse. Esse daí? Você não gosta de feijão? Cheiro. É forte. Ah, já tô pegando o chute bola então, já tem um. Pelo cheiro, pega o chute bola, parceiro. Não, eu não gosto do cheiro. Então, o chute bola tem um cheirinho gostoso pra caramba. Cheiro de chulé. E aí? Tamo indo? Vocês vão indo? Uhum. Ok. Conseguindo a chave. Hum? Conseguindo a chave. Subimos. A chave manda vocês subirem. Vocês chegam em corredor anexo à esquerda e a chave manda vocês continuarem subindo. Uhum. Quando vocês chegam numa bifurcação, a chave manda vocês irem para a esquerda. Para a esquerda? Uhum. Não, para a esquerda. Essa esquerda sua aí tá meio complicada, hein? Mas vamos vir para cá. Ok. Vocês saem numa câmara. Uma estranha câmara. Essa câmara, ela tá... Não é rocha, tá, as paredes aí. Uhum. Tudo aquela... amálgama nojenta, tá? Mas quando vocês entram nessa câmara, vocês veem nas paredes. Dá pra chegar aqui sim. Protuberâncias cilíndricas saindo da parede oposta ao ponto onde vocês entraram. As protuberâncias? É, protuberâncias cilíndricas, elas têm aproximadamente uns 40, 50 centímetros de diâmetro, tá? Elas estão fincadas nessa parede e elas saem cerca de um metro e meio pra fora dessa parede, meio inclinadas pra cima. Elas são feitas de um material branco, como se fossem delicados fios brancos enrolando alguma coisa. São ovos. Alguns animais botam ovos assim. Não, é bem caranho. Deixa aí. Se mexer, vai vir a mãe. Vamos passando flutuando. Eu tô flutuando porque eu sou elemental já. Se a gente puder não mexer na água, eu uso por cima. Com o ar do Netuno. Criar uma camada de boa meio que pra tampar o nariz. É uma boa. Situação muito agradável. Só pra não sentir o cheiro de salgadinho. E vamos passando ali flutuando devagar, furtivo. Certo. Alguém rola um descendo. Descendo? Gigantes, já vem D6. Um. Ah, um D6. 20. Caramba, ele tem trazido os outros livros de monstros. E aí? Estão no reino dos monstros, velho. esse livro aqui não tem todos. Tô tendo ameaça de arco. E eu vou usar da ameaça de arco. Mas legal. Não tem. Mas... sabemos que não é um lobo. Ok. Do lado do seio. Que é um lobo, tem livro. O lobo tá do lado do seio. É, não é um lobo. Ó, aquele predador tá querendo fugir. Ainda é um lobo atrás. A gente já tá aceitando. Já. Na hora que ele sair, a gente resolve. Serelinho, pra você é evidente o cheiro de ozônio no ar. Não, não, não, não. Tá de máscara. E também, nossa, eu teria que ter um olfato bom pra separar o ozônio ali da, das tripas. Máscara, então... o Murray consegue. Sente um odor familiar no ar. Não, mas um cheiro que difere desse que você tá vendo aí. Eu acho que é o seu. Você sente um cheiro característico. Comigo. Mais player. Que antecede. Patatinha, patatinha. Uma tempestade. O cheiro te lembra, em certos aspectos, o cheiro da terra molhada de uma chuva. Ah, mas... meu irmão. Então é o cheiro do céu. Vai disparando memórias na sua mente. Vai disparando memórias na sua mente. Esse cheiro aí. Cheiro de terra molhada. Cheiro de terra molhada. E aí você se lembra do cheiro que pica o ar. Logo depois da queda de um raio. É um cheiro parecido. Seus pelos eles se eriçam, se arrepiam. Então você sente esse cheiro e essa sensação familiar que incomoda você. Conforme vocês vão adentrando essa câmara aí. Faz alguma coisa? A reação de... o pessoal deve perceber que eu fico meio receoso e começo a andar mais lentamente, questão de... no seu lobo ali, questão de presa ou alguma coisa que possa ser um predador pra mim. Achou alguma coisa? Só um cheiro familiar, eu acho que tem meio que sensação de perigo, alguma coisa do gênero. Também. Então guia a gente aí. Guiar os caras. Você que sentiu o cheiro. O medo de, perigo. De virar presa, presa, mano. No fundo da câmera tem aqueles. Aquelas protuberâncias, aqueles ovos, ou aqueles casulos, algo do gênero. E à direita de vocês parte um corredor, indo pra cima, que é pra onde a chave indica pra vocês irem. Pra cima? Pra cima. O cheiro vem diretamente da sala? Do corredor. Do corredor? Uhum. Começo a andar com mais cautela no corredor, quando entrar no corredor. Você avança e olha pra dentro do corredor. É iluminado esse lugar? Iluminado, não achava pra iluminar. Vocês são. Deve ter penumbra, pelo menos. Mas eu ali na minha frente, a minha visão tá. Não tem iluminação. Quando você olha pra frente, tá? Tá com o seu machado, ele fornece iluminação pra vocês. As armas, vocês todas, né? Você olha aquele longo corredor escuro. E aí um brilho azulado surge no final daquele corredor. É como se fossem dois olhos azulados faiscantes surgindo na escuridão do corredor. Quando você olha com mais atenção, hein? Traz seu machado da frente para fornecer iluminação para você. Você vê uma esfera abaixo desses pontinhos azulados, uma esfera surgindo, uma esfera coruscante, azulada também. De repente, dessa esfera sai um disparo que vem na direção de vocês. Quem está na frente do corredor pode jogar um salvaguarda de reflexos, de destreza. De vantagem. Da carga do anel mesmo? Deixa todo mundo enfileiradinho, né? Então pode jogar todo mundo. Como é que a gente tá? É porque a sala não é reta, né? Reta, né? É pra uma curva. É pra uma curva, mas tá indo no corredor, todo mundo indo. O Murilo não falou que tinha um bicho ali. Tá bom. Uma sensação de perigo. Então pode ser. CD46. Um 20 natural aqui, cara. 20 natural. Então, pega a cartinha. Ah, além da cartinha, vocês têm um crítico também pra usar a qualquer momento. E um time skip, não, meu querido. Como você quer um time skip? Que mostra onde você ia querer usar. Tá, já acredito eu que mesmo assim, com 20 eu não faço. Tem mais 10, tá, do cajado da Totem. É, o meu deu 51. Então, eu passei. 20. Então... Ah, mas pra mim não adianta, não, porque eu não sou um... Você não tem 16? Destreza eu não tenho proficiência. É só o valor aqui, então foi 26 de mim. 26? Ah, destreza eu... Tem 22 de destreza, tá bom. Eu não tenho proficiência, né, de destreza. Mas não vou me comprar, né? Vai dar pouquinho de bônus, viu? 13. Só 3? Vai triplicar seu teste. Onde é? Tem na geladeira. Ah, é? O Carpus. Você teria passado se você tivesse a proficiência. Você não deu 26? Não, 26. É 48 de verdade. 48, não é 46? 46. 46. 46. E mais 12, mais 13 ia dar 39. Ele tem mais 10 da top, né? Mas acho que já tá contando, não tá? Não. Ah, então deu 36. Ele tirou 20 no dado. É. E como mais eu tenho a proficiência, 6. Então eu não somo teria passado. Ele teria passado. Eu teria que somar a proficiência. Acho que você tem mais... somar a proficiência da... É que você tem 10 da top, que eu tenho um cajado que dá uma aprimorada. Isso. Valeu? Valeu, mas eu uso a carga do anel. Vai passar? Só metade, então. Eu passei também. Você passou também? Já são... Quem passou vai tomar só metade. Ah, vá. A menos que vocês tenham poderes pra zerar isso. Depende do dano. Amor, eu tô com percepção às cegas agora. Não, porque eu tô com a Toff de... Um dano, mas não se compensa. Eu tô com percepção às cegas, porque eu tô com a Toff de aliado aqui. Ah, beleza. Você ajuda. Sente uma criatura alongada à frente de vocês. E aí na hora que dá aquele brilho fusca vocês, você não consegue visualizar a criatura. Mas você consegue perceber que é uma criatura extremamente comprida, alongada. Tá? Uma como enguia. Se fosse uma serpente. Uma enguia. Como se fosse uma enguia. A sua percepção às cegas é 9, a minha é 27. Ela dispara uma rajada elétrica na direção de vocês. Um relâmpago vem coruscando entre seus corpos, ferindo vocês um a um. Algo similar ao que o Celerim costuma fazer. Daí aquele odor, aquele cheiro. Que você estava sentindo o cheiro do ar carregado depois de um relâmpago, que é o cheiro do ozônio. Lightning Breath. Eu achei que era TP. O quê? Teleport. Ah, não, não. É. A hora que ele falou, eu sabia que era alguma coisa. Você cai relâmpago. Não, porque teleport também é ozônio. Mas é que ele falou do jeito que cai depois de um. O cheiro que fica depois de um. Ah, pô. Uh-huh. A intensidadezinha, né? Ao cara. Uma não pastada no nariz. Tomar o dano, mas compensa zerar ou não o dano? Não. vai te matar. Também acho que não. Aí eu não vai matar com certeza. Eu muito menos. A única coisa que morre aqui é a Toff, velho. Só mata a Toff. Agora não. Agora não mais. Toff tem... 73 mil, né? Acho que 45. 46. Pô, não tem uns pontos heróicos, né? Que ela roubou guarda com a vida? É 52 mil temporários. Tá porra! Foi uma chuva de meteoro minha. Pois é. E vocês transformaram em... É. A gente usou armadura. Pronto, 3 pontos heróicos pra todo mundo. E aí o dano virou ponto... PV temporário. Virou os PV. Quem tá absorvendo. 9 pontos heróicos pra mim. Foi 9. E aí tem mais um extra pra vocês e um extra pra mim. Só pra zerar. Belezinha? Belezinha. Todo mundo feliz? E saltitante? É. Positivo. Positivo? E operante? E operante. Quanto você vai dar de dano nas pessoas, nas peoples? Não, peraí. Será que ela é imune a Mestre Stat? Sim. A Enguia? Eu acho que não. Você quer testar? Quer voltar pra ela? Eu posso voltar dobrado. Volta? Muito louco. Eu vou fazer então isso. Acho que dá pra fazer até com a sua pele. Você são não 202 pontos de dano elétrico. Só absorve? Ah, não, dá, eu repino. 202 pontos de dano elétrico. Eu só repino quando é... Repino, né? Se existe essa conjugação. Existe. Quando é single target. Ah, ok. Eu posso... Eu vou querer voltar pôr esse ataque pra ela, só que com o dobro de dano, dobro de dados. Usando as duas cartinhas que veio. Que beleza. Então, mesmo assim, a gente toma o dano, só que chega no celeirinho que ele vai rebater o dano pra ela. Não, o dela, em vez de atingir a gente, atinge ela. Que beleza. Então, o celeirinho, ele toma a frente. Tá? Ele faz um gesto, gesto com a mão, tá? Aquela eletricidade vem, circunda a mão dele, né? E aí ele devolve na direção dela, como se fosse o raio. Aquele relâmpago vai na direção da criatura, atinge o corpo dela fica inteiro eletrificado, tá? E aí vocês conseguem finalmente ver o contorno total desse ser que tá diante de vocês, atacando vocês, tomando praticamente todo o corredor ali. Acertei de marinha? Acho que o celular não tá aqui. Vai falar que esse bicho é um Pokémon. É um gato. Ele é um corpo. É um ser. Um Pokémon que é uma enguia mesmo. Que tem um corpo serpentino. Só que ele tem diversos pares de patas ao longo de todo o corpo dele. Tá? Nossa, ele é muito grande. Ele tem cerca de uns 20 ou 30 metros de comprimento. Versão Gigamax. E a cada aproximadamente 2 ou 3 metros, ele tem um par de patas que terminam em garras afiadas reptilianas. Ele tem um corpo de coloração azul, negra, escurecido, tá? Coberto de escamas. E aí vocês veem que ele tem chifres, como se fossem chifres de bode na cabeça. Nossa, que exótico. Hã? Que exótico. Exótico, bem exótico. E aí ele abre novamente a boca na direção de vocês. Vocês veem aquela eletricidade chamuscando de lá de dentro da boca dele. Seus olhos azuis brilhando também carregados de eletricidade. Vocês percebem que o corpo dele, conforme ele abre a boca e vai carregando de eletricidade, o corpo dele ele pulsa brilho de eletricidade internamente do corpo dele. Eu acho que ele é imune então. Vocês olham essa criatura e vocês imediatamente reconhecem ela pelo tempo de estudos que vocês têm de criaturas exóticas, criaturas monstruosas. Vocês estão enfrentando um perigo colossal. E foi. Essa lagartixona cheia de patas. É. Esse basilisco aí que saiu da academia. Você viu o basiliscão bombado, cheio de patas? É o bom basilisco. Parece uma cobra, não, Beaver. É tipo uma enguia, Sofia, praticamente. É, uma enguia com patas. É, uma enguia com patas. Ok, vocês estão sendo atacados por um berrir. Vamos todo mundo rolar a iniciativa. A gente pode rolar alguma coisa pra saber informações sobre ela antes de rolar a iniciativa? Do tipo, ela tomou choque? Isso aí é bem evidente que não. Não, ok. É dos novos? Não toma choque. Já que ela dispara o choque, ela não toma o choque. Não sei. É, mas geralmente não é assim em todos os casos, né? Tem ideia. Vamos ver se tem imunidade àquilo que você faz. Menos Dark Souls. Então se eu sempre morro, eu devo ser imune à morte. A Toph deve ser imune à morte já, então. Deve dar um episódio de South Park. Tanto que ela morreu, minha filha, deve ter que ser, né? Porque... Isso se aplica a monstros. Não a personagens dos jogadores. Entendi. Se é uma natureza, um arcanismo, alguma não coisa sei. Assim. Podem rolar então teste de... No caso, monstro é arcanismo. Não é natureza, porque não é uma criatura da natureza. Que bom que a gente pode duplicar, né? Ou triplicar. Ah, eu dupliquei minhas runas. Ah, foi as runas? É, são perícias também. É, já que hoje é arcanismo, tudo aqui é monstro é arcanismo, né? Vou triplicar arcanismo. Boa! Tem mais 26, então, bônus. Com mais 32, vamos lá. Meu Deus, 59. 59? Caraca, extrapolou a... Meu deu 67. Nossa! O meu deu sem multiplicar nada aqui, ó. Meu é, básico. O meu teve mais 26. Tá só o básico. Mas eu tirei 9 no dado. Eu tirei 15. Eu tenho 44 de arcanismo. Um valorzinho bom. Eu só deu 23. Canismo é uma merda. Mecanismo não é. Será que eu teria algum bagulho aí por ser monstro também? Não. Não é da sua espécie. É, né? Ninguém é da espécie aqui. Dele. Aquele bicho é doido desse bicho. Isso é? Nossa, é do. Acho que é do Sword Shield que ele tá tomando. Ah, é o. A Inguia tem que ter um olho só. É, sim. Murray. Você sabe que você está diante de uma enguia elétrica das cavernas. Um predador voraz que vive nas cavernas, espreita e mata suas presas indiscriminadamente antes que elas percebam sua presença. Chefão meu. Vocês sabem que é um berrir. É uma criatura serpentina que vive em cavernas. Nas profundezas, normalmente. E que possui um sopro elétrico. E é imune à eletricidade. Vocês sabem que o berrir, normalmente, ele ataca as criaturas com o seu sopro. E como ele tem um corpo serpentino, também se utilizando de estrangulamento. Como se fosse uma cobra constritora. E ao atacar as criaturas e imobilizá-las dessa forma, ele as engole. Onde as digere com seu suco gástrico carregado de eletricidade. Exótico. Gostei dele. Não vai querer pegar de estimação, né? Não é assim não. Quem tirou o maior valor dos acho dois, que hein? Foi o Brad. Selene, você sabe uma informação adicional. Em tempos há muito esquecidos, dragões e gigantes travaram guerras. E os dragões, os gigantes da tempestade, criaram os primeiros berrires como armas para enfrentar os dragões. Será que o gigante... Então você está diante não só de um monstro, mas sim de um predador de dragões. Caralho, que da hora. Algo que vocês julgavam ser impossível. Ele tem presas mais 30 contra dragões. Estou brincando. Se eu quiser, eu posso enfrentar umas flechas pra ele também, matador de dragão. Ok, iniciativa? Nenhum ponto fraco assim, ser nível, vocês conseguem. Nem de viver nas profundezas, assim, tipo, meus olhos. Nada. É, mas não tava no céu, né? Nada, ele não tava no céu. 39, amor. Mas o cara solta a faísca, né? 39. É. E ele? Seria em 50 e tarará. Foi isso mesmo, foi 53. Quadradinho de cima da iniciativa do Celerinho. E os outros é o Mar. Número em 12. Não, essa era a Lisbeth. Tinha 20 no dado, iniciativa. Caramba. 18. 40? 40? Tá, ele se ativou. Vamos jogar esse time do Behir. Bom, eu teria 19, não dá? Deixa eu ver. do Bahir. Ô, oh, caceta. 42. Beherlite. Fazer um amuleto a partir do que eu fiz. Um Beherlite? É. Nossa, safado. Dá pra virar um rei dos demônios. É uma cabeça. É um Beher redondo? É. Celerim, você. Okay. O Beher já tá com o sopro dele preparado pra disparar novamente contra vocês. Uhum. Eu vou. Como é um ser longo, acredito que locomoção não deve ser uma coisa fácil pra ele. Aí você se engana. É, porque se ele se enrola nos bichos, ele é bem ágil. Mas... uma cobra. Mas ele é longo, porque né? Ele tem muitas pernas. Se eu mirar no meio dele, talvez eu não consiga escapar de um lado do outro. Ok. Eu vou fazer uma... água? Daqui a pouco. Uma área de radiação mesmo. Radiação? No, meio que no tórax pra baixo dele, assim. Como se fosse na metade. Beleza. Mas agora ele vai sofrer mutações por causa da radiação. Vai mesmo, tem mutações pra mim. Vai transformar o bicho no Godzilla. Vai. É tipo Godzilla esse cara. É, uma lagartixa radioativa. Teu cu. E solta raios. Aí vai virar, vai ficar com a cor de rosinha agora. Ela vai ficar com a cor de rosinha agora. Vai virar um robô? Então pela insolência, vou arrancar seu braço fora. Tenta. Dá uma luva de metal. Que isso, vou virar o Jax? O Jamie Lannister. Jamie Lannister. Aí você vai fazer um saving throw de constituição com desvantagem. Radiação. É. Que é Sickening Radiance. Ele vai tomar dano de radiação, de radiante. E cada turno que ele ficar ali, ele perde um de exaustão. Isso é muito bom. Caralho, que roubado esse negócio aí. É uma magia de quarto nível. Como é que é o nome dessa porra aí? Quero pegar pra mim. Sickening Radiance. Peraí que eu vou roubar do celeirinho. Você pode aprender, bruxo pode aprender. Eu não sou bruxo. Bruxo não, mas... feiticeiro. Ah, okay, porque eu aprendi por causa do feiticeiro. Ah, então tá bom. Vou falar pra você que faz tempo que eu não pego mesmo a gente feiticeiro, hein, Bruno? Tá, ok. É de quarto nível, é antigo. Constituição com destreza. Eu desvantagem. Constituição com desvantagem? É, eu tô usando a minha metamagia. Mas olha, eu sou 16 de feiticeiro, com certeza tem magia de quarto. Então por isso que faz quarto nível, que é pra trás. Desvantagem, dois vintes, hein? Um 16 e um 17. Então vai ser um 16. É 61 de dificuldade. 61 não, 67. Que é de evocação. Em cima, perde os atributos. Se não tiver, porque não tem. Pega qualquer outro bicho aí. Eu tô fazendo. Aqui você vem frouxo. É, você vem frouxo. Ah. Já acostumei da ficha. Não usa mais, né? Ok, 16. 49. Não. Okay. Falhei? É 67. Tomar no cu. Falhou. Vou gastar uma extensão lendária. Você tem? Tenho. Tem nada. Tem sim. Deixa eu ver. Então aí você toma metade do dano e no seu turno você faz de novo. Isso. Uma resistência lendária. Aí cada falha é dano inteiro e um de exaustão. Quanto que é pouquinho, acho que é 4d12. 4d12 não, 6d12, que eu sempre lanço dois níveis acima. Você quer? É, vamos arrumar aqui, pouquinho o dado. O dado já tá aprimorado? Já, é d10 geralmente. Um eu tenho. 6d12, não é? Ah, agora sim. Tenho meu. 6d12. Eu tenho que ter um dado igual ao meu. Nossa, aqui, isso aqui é 2. 5 com 10, 19. Não, 15, 26, 30. 20, então deu 15 de dano. 15 de dano? É. Dano radiante, né? Dano radiante. Queima, queima. Burn, burn. Qual que é o efeito dessa magia? Estética? É uma área de luz verde fica em volta. Vocês querem desenhar um mapinha aí? Acho que não vai caber, né? Porque o bicho deve ser do tamanho do mapa. Acho que não vai ser necessário. Sim, é quase o tamanho do mapa. Não, mas o bicho é muito grande, a gente consegue serpentear ele. O bicho é isso aqui, ó. Tá tranquilo. Mas dá pra gente passar no corredor se o bicho estiver ali. Ele não esmaga o corredor, né? Ou ele fecha o corredor inteirinho. Ele tá ocupando o corredor inteiro. Só que ele é muito grande, então ele é alto também, né? Mas pra vocês esgueirarem por debaixo dele, né? Tentar desviar das patas dele. Dá pra vocês tentarem umas manobras ali pra passar, ou passar pelo alto. Passar por cima dá. Só que passar por cima é mais fácil do que ir por baixo. Mas ainda assim vocês têm que dar uma desviada dele. Mas aí eu fiz no meio, assim, eu não sei se a percepção dele é muito boa, no meio do corpo. Oxi. E aí passa bem perto da água, assim, fica tipo uma água mais verde, assim, mais brilhante. Uma poçona de Césio. É. É exatamente isso. Já vai vir um goiano ali pegar. É. rapaz, ô bichinho, vou passar um pau. Ah, que brilha. E amanhã vai ficar brilhosa essa noite. Vamos ver, né? É, não, é o bicho. É o bicho? É o bicho. 42 eu tirei. Foi. Bom, Celerinho, você invoca essa magia, surge aquela poça radioativa no meio do corpo dele, tá atingindo o corpo dele, você percebe que ele dá uma estremecida com aquilo, certo? E você vê ele cerrando os dentes ali pra resistir ao efeito, como se ele fizesse conscientemente alguma coisa pra resistir ao seu poder, tá? E ele resiste bem ao seu poder, e ele revida atacando vocês, vai ser com um sopro. Carregou já? Eu acho que vai ser com o sopro se carregar, então. Vou carregar o sopro dele. Caramba, ele carrega, para aí, pô. Quase. Se carregar com par é um D3 que joga. Não, é aquele negócio, o par carrega e ímpar ele pode soltar. Sempre, né? Sempre. Só não tira zero, então. Se que não, o dardo ele não carrega. Então joga o D4 aí, vamos ver. 4, 5 ou 6. 3. Que bosta. 6. Agora carregou. Caralho. Carregou duas vezes agora. Cara, se tivesse aceitado 3, tinha podido disparar. Mas só carregou, então não vai poder atacar. Raio! Tá, ele dispara novamente o sopro contra vocês. Novamente, uma salvaguarda de destreza, CD46. Passei. Aí eu tenho 37. 37? Ai, agora que eu tô vendo aqui. Os dados de dano são maximizados, os meus bons treinos. Ai, seu burguês safado. Então, passei. O dano que eu dei aquela hora foi um dano errado. Mas não deu ninguém. Não deu ninguém porque o celeirinho rebateu, mas. Isso. O dano agora é qual? E 4 pontos de dano. Ah, porra! Cheio do mal no dado aqui na hora, hein? Hã? Cheio do mal no dado aqui na hora, hein? É o que? Elétrico? Elétrico. Aquilo ali tá de boa, hein? Pô, ela também, ela tá em 53 mil de vida. Eu tô de boa, mas eu sou imune elétrico. É, imune. E a vida temporada? Também! Eu tô elétrico duas, eu tô de boa duas. Só o carro tá se fudendo ali. A sua magia afeta o local ou afeta ele? Local. É que é difícil ele ver lá, né? Tipo, ele não vai querer andar. Por isso que eu joguei no meio. Mas tem uns peixinhos passando ali. Morreu tudo. Passou, amor. Não passa, ele vai carga do anel de novo. Então gasta a carga do anel. 500 e? 504 de dano. Então 252. 257. É um quarto de dano. É isso, 252. É um quarto de dano. Então 126. E mais 6 níveis de exaustão. Maluco. Em cada um. A tocha tá de boa. A tocha tá de boa. É que eu vou cortar a exaustão de todo mundo aqui. Isso. Eu gosto de dormir. Não, você continua podendo dormir. Você só não vai conseguir. Ok. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Deixa eu pra uma ação, né? É. Acredito. Espera-se. Eu posso gastar um ponto de herói e fazer um pulso de ação. Tá só 3 nesse bicho. Só não pode carregar, eu acho que é no começo do turno. É, carregar no começo do turno. Ganha uma ação, não é um... Não é um turno. Como é que é o... Desvirar. Na fase de desvirar. Keep. Manutenção. Hã? Manutenção. Manutenção. Tá. Eu corro na direção de vocês. Não, ele tem patas. Ele tem patas, ele vai correndo na direção de vocês, aquele monte de patas, vocês percebem que as patas dele pisam no chão, as patas grudam na parede, ele vai girando assim pelo ar e vai na direção de vocês e ataca vocês. Um ataque total. Tem mordidas, garras. Avança por cima de vocês, pelo alto, tá? Girando, invadindo o corredor. E aí, qual que é a ordem de vocês? Celerinho tá na frente, seguido do Murin, depois da Ciele, certo? Uhum. Aí foi pra cancelar o poder dele, então o Celerinho tá em primeiro ali. Então ele passa por cima de você, Celerinho, abocanhando você, tentando te morder. Ao mesmo tempo que o corpo dele vai pra frente, duas patas dele saem do corredor, já golpeando a Ciele e o Murin. Vamos lá. Primeiro no Celerinho. 62. Acerta? Acerta? Eu tenho 50 e pouco de CA. Só tem de CA. Todo o resto. Todo o resto? Não, a TOF também não. TOF não? Acho que é só 60 e pouco da TOF. Então tá, então acerta o Celerinho. Com uma mordida. E é dano massa, né? Nem ninguém, hein? É a cartinha. É a carta? Eu sei, tô sentindo o saco, gente. São só 30 de 12. Porra! Celerinho, 360 pontos de dano. Perfurante. Mágico. Não é mágico. Não é mágico. Os caras só mordendo, não tem nada no dente. Não. Nós encontramos o matador de Deus. Porque eu sei que no dragão tem a mordida, mesmo na mordida tem o dano elemental. Não, o dele é só perfurante. Só perfurante? Eu acho que talvez o dano dele conte como um perfurante mágico. É, porque senão... Nessa situação, conta, perfurante mágico. Dano perfurante mágico. 360? 360 pontos de dano. Estamos 180. Tá, golpe de garra na Ciri e no Mur. Ciri. 19. Mais 55, 74. Inomori. Mas assim, ele se for só dano padrão, não precisa nem rolar, mano. É dano cortante mágico, no caso. Deixa eu ir no nível B. No não vou acertar, provavelmente. Mas estamos no terceiro ponteiro. Quanto você acha, cara? 76. 76 ele tem. Tirou um pintinho? Não, tirei 7 no dado, agora tirei 11. Então deu 55, 66, não acerta. Continua assim. Mas eu consigo acertar o Celerinho. O Celerinho você consegue, o Celerinho você dá dano, né? Dá metade. Nasci, ele acerta também um golpe de garra, é, só não... que o golpe atravessa você e não te fere. Isso chega um prendedor. A noção lendária caiu em mim, amor. Ou é verdade. Bom que você lembrou. Muitas ações lendárias. Muitas ações lendárias estão prendendo, amor. E os dois eram tão persistentes. Eu falei que os que não fugiram estão persistentes. Eles foram bem laçados. Eu acho que pode tirar essa aqui, amor. Eu também acho. Porque... ele vai ficar batendo na gente, mas eu acho que o sol é... pra baixo do nível do muro aqui, pra vocês. Lendária. Não, eu acho que esse atrás de você, talvez é melhor deixar um pouquinho mais. É. Vê se tem sol aí, ó. Aqui não. Esse não, o verde não. É que eu acho que o outro se tirar tem. É. É, mas o outro saiu sozinho. Então deixa, agora deixa. Tem sol aí? Não. Não, é que na, ó, na hora que começou tava, mas depois saiu. Ele tá bem baixo, né? Então tá ótimo. Pode deixar. Pô, meio assim, que ia esfriar a noite. Esse vento. Ih, tá com medinho, tá com medinho. Eu acho ótimo. Bom. Se ele não causa dano, Celerinho. Vou tentar engolir você. Suolo. Ah, se acerta, ele é automaticamente engolido. A do Celerinho é o meu. É o seu, hein? O seu deixa eu agarrado. Celerinho morde e joga pra cima pra tentar engolir. Aquela mordida bocanhada pra mim. Tá, Celerinho. Então ele abocanha você, vocês veem que ele morde o Celerinho, ergue o Celerinho pro alto e engole o Celerinho. Você vai pra dentro dele, quando você cai lá dentro, você fica automaticamente cego e restrained. E tem cobertura total contra ataques do exterior que vem você. Que bom! Não, esqueleto. Tá, no início de cada turno do berreiro você vai tomar dano. Certo? Você pode engolir uma criatura por vez e sair uma aprimorada. Deixa eu engolir dois. Mas eu posso ter ação. Você pode ter ação normalmente. Tá. Quando você cai, você vai direto pro estômago dele, né? Você começa a ser esmagado ali. Além do dano de esmagamento que você vai sofrendo ali, você sente o ácido corroendo o seu corpo, tá? E você sente eletricidade percorrendo o seu corpo também, tá? A eletricidade não vai te afetar, infelizmente, né? Mas você percebe se algum dos outros fosse engolido, por exemplo, o corpo, estaria ferrado, porque o ácido é esmagamento e a eletricidade tudo ao mesmo tempo causando dano, tá? E aí ele ataca... tem mais dois ataques. Um ataque. Bom, ele pega o Celerinho, engole o Celerinho, ele vai entrando no salão onde vocês estão ali, passando por cima de vocês, tá? Jogando o corpo dele pra dentro, subindo pelas paredes. Quando ele termina de passar, tá? Dentro do salão, ele joga o corpo pela parede, tá? As patas de trás dele ficam grudadas na parede, e as patas da frente desprendem da parede e o corpo dele vai dando a volta em você, Celerinho. Ele vai se enrolando em você. Conforme ele vai se enrolando, o corpo dele vai terminando de entrar no salão, tá? As últimas patas, os últimos pares de patas dele estão firmemente presos na parede ali, naquela cosma esquisita, tá? O rabo dele entra na câmera, ergue pro alto e chicoteia o Murin ao mesmo tempo que ele tenta te esmagar. Eu acho que o esmagamento não vai te causar dano, certo? Não. Mas 55 pra ver se eu te agarro. Pode ficar agarrado de toda forma. Tá querendo agarrar? Fala um teste de agarrar. Então deu 67, meu. O que, que é um teste de agarrar? Acrobacia ou atletismo? Acrobacia ou atletismo, né? Se livrar disso. Quanto deu o seu? 67. Passou. Você. Você passou. Ah, que legal. Então ele consegue segurar você, você não é incorpórea. Consegue se esgueirar, moldar seu corpo, você, ah, mas não incorpora. Então ele se enrola em você. Mas eu fico qual com a minha condição que eu fico? Como se eu sou grapple. Eu grapple. Fica agarrado, só. Volta aí, bonito. Volta pra grapple. Tá beleza isso aqui. Tá abrindo uma luzinha pra você mesmo sair. Grapple, Jason? É. Eu sou imune. Parece que não incorpora. É água. É. Não, eu sou magia. Faz assim, ó. Ok, ele se enrola e você tenta te esmagar, você escapa por ele, e aí você vê, aí enquanto você tá saindo, você atende o seu bicho 4 descendo sobre a cabeça do Mori. E agora tira um 19. O meu bicho tá mais aprimorado. 19 com 55. 74. É, 74. Divide essa cadeira comigo. Hã? Divide essa cadeira comigo. Deixa eu dar umas pra cá então, por favor. Ah, vou gastar mais um ponto herói só pra bater no Mori uma vez. Essa é na D6? Boa. Não, 5. Agora foi, hein? Nossa, mas tá voando tudo. Acho que é melhor dar uma maneirada pra gente jogar agora. Dá uma diminuída aí, cara. Tá voando cartinhas. Outro lado. Vamos correndo. Mais uma pela Jeff. Tá bom. Amor, você fez um ataque em mim, né? Tá. Dois. Faz um save and throw de sabedoria então, vai. Não, sabedoria. Por quê? Vou te deixar sobre a condição do assassino fantasma agora, então. Isso é nada, ah. Cadê a carta? 13. Sabedoria, né? Isso. Ah, tá aqui, ó. Tá. 35. Valeu. Falei? Valeu. Que é? Você está sob o efeito de assassino fantasmagórico. Assassino fantasmagórico. É. Eu tô pegando aqui a magia. Eu vou usar uma resistência lendária. Não vou usar, não. Você vai sofrer 4 de 12 de dano, né? Bom, vou te dar a caudada no muro enquanto você joga isso. Dano psíquico. 79 passa? 79? Passa. Eu já parava por 2. Ah, deu um 12. Primeira vez que jogou, eu tiro mais 34 e não foi acertado por 2. Entra bem. Dando tudo máximo. Você está amedrontado, tá, amor? Ok. E você, quanto que tomou mesmo? 19. Você tomou 19 de dano psíquico. 19 de dano psíquico. Isso. Psíquico, eu não sou imune. E você vai tomar os 4 de 12 por turno. E ele tá com medo de você? Ele está amedrontado. Ok. Certo. Ele larga-se ele, assustado, com aquela coisa estranha que ela é, tá? Depois de golpear o Murin. Chicoteia o Murin, bate o Murin no chão. Certo? Murin, joga... Vamos ver, né? joga uma salvaguarda de força. CB 46. Fácil, hein? É fácil, pessoal. Você tem uma munição. Eu acho que ele esqueceu um pouco de força. Tem, se todo é bárbaro sim. Tem. Mais 25. 43, mais 10, 53. Passou. Bichoteia você. Com a cauda. Bate com tudo. São 450 pontos de dano de esmagamento mágico. Tá? Acerta assim, você te joga, seu corpo curva no chão. Tá? Mas você consegue resistir. E com aquela pancada, você não é arremessado pro chão. Você não é arremessado pra longe nem nada. Tá? Só que o chão ao redor do muro, o chão ele trinca e afunda. Certo? Aquela coisa estranha, pegajosa ali, meio gosmenta, né? Ela trinca inteira, afunda, faz uma cratera e o muro afunda até a cintura nessa gosma aí, tá? Nessa cratera que se forma no local do impacto ali. Claro, se só uma cratera de 10 metros de diâmetro aproximadamente. E você afunda até a cintura nessa gosma aí, com o tamanho da pancada. Se tivesse falhado, você ou ia ser jogado pro chão ou ia ser jogado longe. Aí é decidir aleatoriamente aqui. É uma 112, cara. Total é. Total. Já reduzido em 4 vezes. Já reduzido em 4 vezes. Não, isso aí é só metade, porque foi o dano normal. O outro é porque é do. Que já era metade, mas a metade do meu. Você me falou foi só pra não ser arremessado. Ah, só pra não ser arremessado, né? 25, então. Aí foi ataque, não foi ataque em área. Puta, velho, danozinho! É porque ele tá. Como a gente tá na masmorra de Megalock, o dano é máximo. Todo dano é maximizado. Ah. Ele não rola dado, é todo dano máximo na nossa cara. Bom. 225? Bom, agora sim. Ah, porra. Vocês. Não. Agora é o Carlos. Tem duas coisas pra acontecer antes. O quê? Tem a minha e a armadura do Murray pra explodir. É só com 225 a Dana explode, o meu com 180 também. Ok. London. Quanto que é de dano? 150 de força. A minha force. Já tava pra explodir, porque eu já tinha tomado dano inicial, então explodiu tudo. Eu tenho salvaguarda? Tenho. E agora você precisa ser destreza ou destruição? Eu não sei, eu não pra tenho. Pra ser destreza, né? Porque eu não tenho essa armadura. É em área. Então destreza. É destreza. Qual faz duas, base? Então. É 55. 55 ou 56, peraí. 56. Então. O branquinho é do Celerim. Eu falei nas duas. Então 300 de dano force. 300 de dano. E agora a armadura dele explode. Vai ficar explodindo a armadura pra sempre. Celerim vai ficar lá explodindo dentro dele. É verdade, hein? Aquele brilho ali. Porque a sua explode primeiro. Aí a dele explode. Não, porque não acumula com força as armaduras. Ah. E também porque só pode explodir uma vez por turno. Beleza, Murray. Você. Tá. 8, acho que é a mesma coisa, né? 8 mais. Não, já falou. É seu turno. Ah, tá. Meu dado foi muito baixo. É, tirou 5. Tá, então bora atacar, né? Então, tá ataque. Cara, missão é um encontro aleatório, hein? Pois é. Mas ele é baixo. Também? Hã? Tamanho do bicho? 14 mais 39. Ele é casca grossa. 54. É baixo 53. Pro nível de vocês. 53, né? É certo? Certo. 47 de ação. Deixa eu ver um. Achando jogar os dois ataques, depois já faz o bagulho da tabela, vai fácil. Nossa, mas é pouco da atual, nós não precisamos ter a tabela, não. Acertou. 12 10. Mais 2. Então são 4 de dano, porque 2 ataques. Caralho. 10. Caralho, eles caçam dragões mesmo. Caralho, perdi meu outro. Daí. Esse mesmo, você acabou de jogar longe. Há tanto tempo que não vê os dados. Não de... sabe nem o que, que é qual mais. Não tá nem brincando com os dados. Não mano. Sabe mais os dados? É. Caramba, foi só 5 sessões. Caraca, mano! 4 quartos. Deu 444 de dano. Não, 4.444. Mais... 16. Foi 4. 4 vezes 4, 16. E mais 2, 4 de 12 de fogo. De 12. É, 10 e 7. É mais arma, que é um pouquinho. 7. Não. Mano, olha esse sol. 18. Deu 9, 9? É. 16, 17, 18, 17 vezes 3. O que vai nos corpos? Nossa, mais isso. 39. 51. Eu não quero nada, meu bem. 90. Agora eu tô com água aqui. Deu 90 de dano, Jeff. Eu vou querer, Jeff. 90? É, 90 de dano. Isso vai água ou Pepsi? Pepsi. Pepsinha? Sim. Amor, tira aquela garrafa de lá que ela tá congelando já. Vai ficar igual a outra? Tá congelando, já aqui é uma casa do gelo. Muito exato. Nossa, essa peça tá meio gordinha. Ela tá até assim, ó. Tá, ela tá aqui. O fundo dela tá estufado. Abre na pia isso. Não é o gás. Não é o gás. Não, é a garrafa que tá estufado. Embaixo ela tá meio estranha. Porque tipo, o Jeff tá rodando ela, e embaixo ela tá de boa. Não é o gás, é porque ela tá torta. Será que compensa, vocês acham? Vai. Tava dando triplicado. Triplicar o dano? Sim. Tô esperando usar um crítico, né? Mas. Quer usar igual? Deixa eu ver. Alguém vai? Isso aí foi a carta que eu peguei no. Ah, é a Black? É a Black. A Black eu tenho. A Black você quer? Que é neguinha, né? É. Uma Pepsi normal também. A preta mais preta. E a preta é como a noite, mas você olha assim, é meio marrom. Tá cheio de água. Todo preto é assim, amor. Você olha, é meio marrom. Que isso? Nossa, meu Deus, olha. Tô mentindo. Eu sou mesmo. Você que gosta tem que saber. Mas não vai te dando, Jeff. Mas é triplicado? É porque... Tá, triplicado. E deu 2 ataques. Deu 92 ataques. Eu achei que era total. Então, mas 89 é mais de quê? É de um ataque ou de dois? O quê? O mais 39. Um ataque, né? Não, mais 39, acho que é nos dois que soma. É, não dá, porque é o bônus do. Não, não dá. Já deu 2 ataques, então? É ímpar, não é divisível por 2 isso. Não, ele dá 39 num ataque, depois mais 39 no outro. Ah, tá, porque você já tinha jogado os dados dos dois ataques. Não, eu joguei junto, mas aí faz a. Ah. Então tá, então é 46, é 51 mais 78. Vai dar 129. Isso nos dois ataques juntos. Isso. Como é dano triplicado, porque aqui não era pra ser um crítico, então em vez de dobrar triplicado. Posso somar de novo. É como se fosse mais dois ataques. Então deu 128. 28, né? 51, 58. Não, 129. Dá 258 de dano, já. Caralho. Ele vai na minha moeda também, né, pô? O cara tem 200 e pouco de mim. Tá certo. Deixa barato, não. Mas não tem ainda? Essa lagartixa voadora. É, são tá, bônus. Você tá com todos os recursos de... disponíveis, que a gente descansou antes. Sim, isso. Ação bônus. 258. São bônus não, pulso de ação mais dois ataques. É, 258. Foram os dois ataques dele. Eu tô usando pulso de ação pra mais dois ataques. Tem que tirar 8 pra acertar. Aqui tirou 4. 9. 9, acertou. Porra! O que ele falou foi número baixo, né? Não, porque ele tem 47 de CA. Com o seu bônus de 8. Acertou. Segundo ataque. Errou. O negócio da Lisbeth aí, vê o que ela faz. Ela dá mais 3 D10 de dano, se não me engano, não é? Não, ela dá mais 5 jogadores de ataque, né, de bônus, né, jogadores de ataque, que já tá sendo somado. Ah, já tá somado? Já, já tá, por isso que é 39, senão seria 34. Ah, tá. Ok. O bônus de ataque. Uma vez por rodada, você pode fazer um teste... Ataque extra com uma ação livre. Ok, ele tem um ataque extra ainda. Esse deu quanto no dado? 5. Esse aqui falou, então vai pra ataque extra. Falta 3, né, pra ele acertar. Então faz mais 2 aqui. Uma vez por rodada, como uma ação livre, você pode gastar um slot de magia para causar dano extra radiante ao inimigo ao atingir um ataque corpo a corpo. O dano varia conforme os slots gastam. É 1 D10 por nível de slot, o máximo 5 D10. Você tem nível, você tem slot, não tem gasto. Tem por ser demorado. Você pode gastar num ataque. Pode gastar um slot e adicionar de 1 a 5 D10, querendo o slot que você gastar. Não sei que slot que você tem. Deixa eu ver aqui na vida do meu rosto. Eu não sei pra que tem. Ixi, o Jé teve 53 votos. É que tá começando agora a apuração, né, amor? Começa às 6 horas, né? É, então. Mas 56 votos já perdeu. Mas não foi isso tudo, amor. Hoje tem um cara que tá com 227. Daqui. Não fala quanto slot eu tenho, mas... Mano, como é que tem gente que tá com zero votos? A pessoa não votou nela mesma. Eu não sei se eu tenho a quantidade de magia que eu aprendo ou se eu tenho que passar magia. Eu posso usar até magia de magia. Meu CA, primo, cunhado, é... Esposo da minha prima. Na última eleição, ele foi candidato lá em Gavião. Só que ninguém transferiu o título no mapa de avião. E ele não pode votar nele mesmo. Ah. Então, ele teve zero votos. Que beleza. Você tem a metamorfose infernal e a execução sumária. Você já tem... Então, acho que eu escolho qual que eu pego. É, você já tem alguma delas? Eu tenho a metamorfose infernal. Então você já tem nível 10 aqui. Então você tem um slot de quarto nível, 3 slots de terceiro nível, 3 slots de segundo nível e 4 slots de primeiro nível. Já tá marcando aqui. Tá marcando aqui, ó. Ah, é, não. Tá. Que você tem. Então, se você quiser gastar um slot de quarto nível e dar mais 4 D10 de dano, você pode. Mas você não vai querer, né? Ah, acho que não? Eu acho. Então, peraí, esses dois ataques, então eu vou colocar como um ataque esse. Tem só 14% das runas apuradas, né? Os dois ataques normal do custo é só. É, dá dois mais 2 dano de ataque. Não, já foi o ataque extra, você errou. Ah, tá. Você errou um ataque normal e acertou o extra. Então joga como se fosse mais 2 ataques normais. O dano, joga o dano. Então, sim. É a Black. Deixa eu jogar separado. A Black é a 0 conta... E é bem melhor que a Black normal. Compara, gente. Então, primeiro ataque, 4 de 10, mais 1 de 2. Ela é a preta, mas é ruim. Mas era super, mas os caras com uma porra, não é? Então 10 com 9, 19. Primeiro ataque, 19, mais 39. 20, 31, 38. Segundo ataque. 8 mais 9, 17. 17. Mais 39. 40 com 16, 56. Então deu 114. Você vai gastar o slot ou não? Eu vou gastar o slot mais 4 D10 de dano radiante. Você vai passando pro Jeff, ele calculando ali, perdão. 114. Rerola. Aquele ali é um 4? É. Não, então... Radiante você rerola também? Radiante rerola também? Qualquer 1 e 2? Qualquer dano rerola. Se eu tirar 1 e 2 no dado, eu rerolo. 10, 14, 18. mais 18 radiante. Não tem uma resistência nem imunidade a nada disso. Fala se fosse leve. Vamos tudo inteiro. Vamos tirar isso aí então? Por quê? Vamos tirar a imunidade elétrica? Foi tudo? Foi, deu primeiro, deu 2 alguma coisa, depois 114 e mais 18. Isso. Caramba. O Murilo vai pra cima do bicho, né? Tá se desenrolando da Síria ali, ainda, né? Se ergue daquela massa podre que ele tá no chão ali. Você tá voando ou tá em pé no solo? Tô ali, não tá em pé, ele foi espancado no chão, né? É. Se ergue daquela massa onde você afundou, pisando de volta no nível onde tá a galera. E na hora que você ergue, você já golpeia com o machado de baixo pra cima ali num arco, já rasga no meio aquela serpente. Cuidado, seu Deri. Ele deve ser bom de constituição, né? Rasga ele no meio, certo? E esfere outro golpe transversal, abre um talho até a metade do corpo dele, a serpente ela se contorce, você desfere mais um golpe nela, um pouco mais pra cima, e ela fica quase como que cortada em três pedaços, se contorcendo e urrando de dor, tá? Cada vez que ela emite um urro de dor, vocês veem faísca saindo da boca dela, ela tá muito, muito, muito ferida, quase morta já. Muito, muito, muito, muito ferida. Muito, muito, muito ferida. Muito, muito, muito ferida. Muito, muito, muito ferida com o selenho lá dentro, né? É. Em um espasmo de dor e de desespero, de agonia ali, né? Ela ergue o rabo e golpeia o Murin novamente. Só que agora lateralmente, tentando afastar o Murin dela. É só a idade. Eu vou gastar um ponto herói aqui pra jogar com vantagem. Hoje eu jogo com vontade, tem mais 5 agora. Vou tirar um 20. Só que não, hein? Ah, dados! Última chance de vocês, é aqui, hein? 15. Mais 5, 20. Mais 55. 75, tá certo? 76 a sua? Ah, se não descer. Tá gastando pro herói. Pronto. 76. Virou um ainda, né? Golpeia você com tudo. Caldera 450. Agora joga o. 450 pontos de dano. Não, e joga uma salvaguarda de força. Ele vai tentar me empurrar pra longe. A intenção dele é me empurrar de longe, me empurrar de perto, porque ele viu que eu causei muito dano nele. É, exato. Então ele não quer que eu atrapalhe a alimentação dele. Só quer digerir o celerinho. 17. Boinho. Quanto? Eu acredito que eu tô. Uma carta de jogo. Um aliado. Um aliado. Primeiro passeio. Foi do corte, ele tirou os. Agora foram todos os meus. Estavam muito forte. Vocês querem desligar o ventilador? Quer que o ventilador só em você? Ih, você saiu. Ou foi ali pra baixo. 17 com 25. O pé tá bom. 42. Ele até é bom que você ponta os pernilongos. 42 mais 10. 52. Passou? Passou. Ele golpeia você com tudo no peito, tentando te jogar pra longe, né? Você segura a cauda dele com suas mãos ali, né? Segurando com o machado ali, né? Trava os pés no chão, dá aquela deslizada pra trás, curva o corpo pra trás e você consegue empurrar a cauda dele de volta e não é arremessado. Beleza, Ciere, você? Foi bem no timing. Apertou a bexiga dela ali, né? O rosto. Sério, o que você faz? Ai, eu acho que eu vou roubar ele. Vou roubar a eletricidade dele. Não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia que ela rouba. Não tem poder pra isso. O que eu fui inventar esses itens? Então, né? Esse salzinho aqui. Tem um ponteirado pra caralho, 10 pontos heróicos. Separa um arco de ação. Provavelmente o Vian vai ser usado tudo pra recuperar alguma. Algum poder pra próxima. Pra daqui 2 domingos. Daqui 3, né? Então trabalha 2 e folga 1? Então daqui 3 domingos. Tá. Né? É tudo lá o domingo que eu tô folgando. Não, preciso saber certinho. Ah, eu vou folgar agora só no, no último domingo do mês. No último do mês? Acredito eu que é o último. É, isso aí, é o último mês, no dia 27. Cara, dia 27 não precisa voltar. Que assim ele faz, ela vira um sapinho. Morreu? Que sapinho engraçado. Mas de todas as miniaturas que eu tenho, a que eu acho mais da hora é esse carinha aqui. Esse aqui é muito louco. Tá apoiado no próprio rabo? Tá. É bom dele dar uma volta. O rabo dele tá colado na base e as perninhas também. Esse bichinho é muito da hora. Tem do AD&D. Nossa. Uma série de aventuras específicas, assim, temáticas. Que tem uma aventura que você vai combinar de frente esses bichinhos. Baseada neles. Bem legal. Incrível, tá ligado? Impressionante, galera. É, agora foi bom. Foi tão bom assim. Olha aí. Olha aí. Meus, amor. Nossa, deu 3. Bem, agora o bichinho tá dentro do celeirinho, né? O celeirinho tá dentro do bichinho. O celeirinho tá dentro do bichinho, né? É. Então. Mas daqui a pouco o celeirinho vai acabar vazando por algum corte que eu fiz ali. Eu vou usar fogo, amor. Fuego. Fuego. Eu quero abrir um buraco ali, mais ou menos onde um celeirinho tá, pra ele poder sair. Caralho, eu abri 3. E o celeirinho não saiu ainda. Aí, aí a questão dele. Vai ter 3-4 buracos ali no bicho. Eu vou focar ali no lugar e dar uma, tipo, uma buraco, rajada filho. De fogo ali. Pra ver se eu consigo abrir um buraco pro celeirinho. Vamos ver, vai. Joga 3D10, joga 3D10. Se der... joga 1D10 e joga 3D10. Se você coincidir com o D10 do celeirinho, o buraco passou perto, tá perto dele. Vai ser. Dois, 8 e um 7. Não. É. Tá longe do celeirinho, do seu buraco. É, eu dei mais de perna da carne, né, mano? Eu dei mais perna ali no... Tem um 20 natural. Vixi. Uma das patas traseiras ali tá calma. Nossa, o bicho correu. Ele tava mais fácil pra mim. Deu 62. Seu bicho morreu. E o celeirinho morreu. Tá metendo bomba de fogo? 62. Acho que esse é uma jogada de ataque, né? Não uma jogada em área, né? Uma jogada de ataque. 62 te acerta? Sim. Sim. 57, acho. Então eu vou te dar 2000 D10 de dano. Crítico? É um crítico. Já tá duplicando? Não, não. Eu acho que não duplica a runa. Vamos jogar de ataque. Descreva como que você tá fazendo isso. Quero detalhes. Você vai jogar uma rajada de fogo. Eu tô fazendo tipo... Esse nível de detalhes. Eu tô fazendo tipo um Kamehameha, só que de fogo. Ah. Entendeu? Vai ficar um jet pra ir correndo até chegar no celeirinho. Aí chegando no celeirinho eu paro. Queima ele. A hora que ele gritou, tá quente! Até ela parece. Para! Ela tá, falou só, é telepaticamente. Não é ataque, você rolou pra calcular o dano, então salvaguarda. Pra resistir a sofrer metade do dano. Ah, então não tem que ter só 2 mil. É porque eu não sei, se eu fizer uma jogada de ataque. Você, qual vai ser o dano? Pra você fazer uma jogada de ataque. É porque essa é a minha dúvida, porque. É que você falou que você vai fazer um bagulho específico falando que vai abrir um caminho pro celeirinho sair. Você falou que você vai fazer um ataque com a runa de fogo. Ok, não, tá certo. Jogada de ataque. É, então, porque. E aí como é que eu calculo o dano então? Pelo seu próprio jogada de ataque. Vou manter assim. Então 2010 de dano. 4 mil, né? Porque jogar de ataque tem crítico. 4 mil, jogar de ataque tem crítico, segundo você. É, bem onde o Severin tava. Isso, 4 mil DD. Note que eu tô falando passado. Isso. É. Parte mais estufadinha ali, né? Tava estufada aqui. Ai, ai, tchau, tchau, Bambi. A gente armadura. Por que? Eu vou matar o Severin, é isso? Claro que vai. Eu vou usar a habilidade da Toph de moldar magia, então. Ah. Ela tem a habilidade do mago dela. De primeiro nível, se eu não posso me engano. Te guardar isso daí? Eu acho que eu nem preciso, porque eu compartilho os poderes com a Toph, teoricamente eu sei fazer não, isso. Eu sou de Oricalco. Lembra o que você perguntou mas no começo é runa, da sessão? Mas, é runa. Mas tudo que é linha, é tudo que é alvo, eu reflecto. Mas você reflete de volta pra mim? Vai pra algum lugar. Pode ser de volta pra você, pode ser pro além. Se não for em mim, mas que coisa é o modo magia. Eu imagino que eu saiba fazer isso, já que eu. Okay. Compartilhei as memórias da Toph e eu sei como é que ela faz isso. Beleza. Você dispara aquele raio. Ih, vai queimar. Você faz assim, ó. E sua mão faz assim. Por atrás. Porque sai um raio assim, ó. Tomando um cone que cobre a sala inteira. O raio ele atinge o monstro. Tá? Incinera, desintegra o monstro. Ele emite um último grito de desespero e dor. Né? Junto com o monstro vai todo o teto, toda a estrutura da sala, certo? E o Silerim junto ali também. Só que você é de ouro cálculo, então você pode rebater raios, certo? Ou eu posso jogar pra frente. O que você faz? Não vou rebater, porque eu sei que o bicho não solta isso. O bicho não solta eu isso. Vou rebater pra frente do corredor. Se tiver mais alguma coisa ali na frente, vai junto. Vai dominar o resto do corredor. Ok. Pra frente, né? É. Ele vai fazer uma linha aqui, ó. É porque como o bicho tava enrolando você, não sabe aonde ele que sim. Tava. Eu vou rebater. Olha a linha direta aqui, ó. É, o caminho onde ele veio. De onde ele veio, pra ver se tem uma criatura ali. Tá. O raio vai pro alto, destrói a criatura, cai dois pedaços dela assim, um pedaço da cauda e o focinho dela, okay. Parte da frente do focinho dela, cai no chão, certo? E aí vocês veem o celeirinho brilhando lá, né, e ele com a mão, com o peito, como você faz? Com a mão. Com a mão ele deflete seu raio, tá? O raio ele muda de direção e ele vai corredor afora. Quando o raio ele vai pelo corredor afora, ele vai atravessando o corredor, né? Ele vai em espiral e ele vai arrastando, calcinando tudo que tá no corredor. O corredor ele é obliterado, ele desaparece. É incinerado completamente, todo o corredor ali. Agora aquela gosma fedida, fica um cheiro de gosma fedida queimada. Quando você queima lixo, é tipo isso o cheiro que tá no local, pois certo? É. E o raio da ceia, ele vai atravessando o corredor, desintegrando o corredor. O corredor, ele chega lá na frente, ele se bifurca em dois, ele atravessa a bifurcação, atravessa o corredor transversal que tá ali na frente, invade um salão, invade um outro salão, atravessa um outro corredor e desaparece. Vocês veem aquele rastro de fogo se perdendo na imensidão gélida, na imensidão vazia que tá pra frente aí. É uma XP aí, porque matou uns bichos no meio. É, pra ter matado uns bichos no segundo quadrado aí. No salão 1. Sim. Sim. Matou vários bichos. Matou vários bichos. Quando o fogo ele atravessa, entre salas e corredores, existe um vazio, existe um espaço. Estamos sabendo. Certo? E conforme o fogo ele atravessa e vai derretendo aquela massa podre, ela começa a gotejar. Tá? E conforme ela vai gotejando, ela vai se juntando nela mesma e formando como se fosse um rastro pegajoso, por onde dá pra, até para atravessar. Certo? Mas o espaço entre esses locais, ele não é um espaço assim exatamente grande. Então até dá para você atravessar saltando, né, em alguns pontos até só se esticando e pendurando. Certo? E é o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente já tá dentro do megalock mesmo, isso aí. É uma possibilidade. A gente tá dentro de um monstro, né? É. Morreu então. Minha vida. É que você não sabe o tamanho do monstro, né? Deixa eu ver se tem um bicho aqui. Não tem, né? Ou o labirinto em si ser um monstro? Eu também acho que não. Pronto, quase. Ah, fungos. Fungos, fungos. Tem cordíceps. Mas o bicho que tá aqui não tem. Esse tem aqui. Aí também acho que não vai ter. Falando que deveria trazer de outros bestiários. Tem um fofo, acho que eu vou usar o fofo. Beleza. Não tem esses criaturas, nem esses vivos. Vou ter que apelar e buscar uma figura deles na internet. Só digitar aí The Last of Us Trainer. Funciona. Mais ou menos também. Vocês querem a imagem da terceira edição ou a imagem da segunda edição? Nossa, da segunda deve ser um. Da segunda em preto e branco. É, então. Terceira edição, rabisco. Vamos pra terceira? Então tá. Tá aqui a imagem. Bom, primeiro de tudo, tem gosma pingando ainda, incandescente, caindo pro vazio. Tem gomas que ela vai pingando assim, vai resfriando e forma como se fosse uma estalactite. E é um túnel, assim, um buraco que leva até a câmara, que estava cheia de criaturas que a Ciri detectou. Quando isso acontece, vem aquele cheiro de lixo queimado, de carniça queimada, certo? E aí quando vocês olham, vocês veem lá no final do corredor, do túnel, onde tem aquela câmara que estava cheia de criaturas que a Ciri assinalou para vocês, começa a surgir cabecinhas ali e olhar para vocês. Essas cabecinhas dessas criaturas fitam vocês, um arrepio percorre a espinha de vocês, imediatamente essas criaturas começam a correr, avançando pelo túnel que a Ciri criou, certo? Em grande velocidade, em grande quantidade dessas criaturas, e onde não dá para elas atravessar, elas vão se dividindo ali, passando pelos corredores paralelos e chegando novamente ao corredor onde vocês estão. E vocês têm a impressão de estar sendo atacados por uma horda de demônios da tormenta. Uma horda de Lefeus. Porém, vocês podem jogar um teste de arcanismo. A gente não consegue agir antes dele chegar na gente? Consegue. Não, eu vou jogar só pra falar que jogou. Pode ir. Quanto? 63. Bom. Com 15. 18? Meu Deus, 7, 2. Você sabe que não são demônios da tormenta. Não são Lefeu. São de alguma forma formigas super crescidas e inteligentes. Vocês dois sabem com o que vocês estão lidando. Uma colônia de formiãs. São uma espécie de seres formiga coletivos, extraplanares, que conquistam mundos por onde eles passam. De alguma forma, vocês deduzem que o plano original deles, o mundo que eles conquistaram, um pedaço dele foi arrancado para criar a masmorra de Megalok. E aí, esse local foi criado com um pedaço do que era outrora o mundo deles. E aí tudo começa a ficar claro pra vocês. Aquele material do qual é composto essa masmorra onde vocês estão, na verdade é o vômitozinho dessas formigas, que elas se alimentam e vão vomitando ali, construindo as paredes dos locais. Vocês estão num gigantesco formigueiro extraplanar. Eu falei que era formiga, os ovinhos que a gente viu. Achei que era de Mindflayer, parecia bem assim. Mentira, que você já queimou todos os zumbis que tinha. Formiguinha. Já matou um monte de formiga. De cu? Formiga. E outra. Certo. E tem uma horda de formiãs. Vocês não conseguem contar quantas formigas vêm na direção de vocês. Porque elas vêm em profusão, como se fosse uma torrente de criaturas. Como se fosse uma enxurrada de formigas inteligentes, armadas, vestindo armaduras, tá? Elas são de fato uma civilização, vindo aquela quantidade burlesca de criaturas pra cima de vocês. O que vocês vão fazer? Mas elas vão vem vindo pelo buraco ou elas vão desviando? O caminho que você criou. Tá vindo pelo buraco. Vão indo pelo túnel que você criou. Você criou um caminho que é de acesso fácil a nós, filha. O que eu posso fazer? Não, você nem criou. Eu não joguei o raio. Eu joguei o raio no bicho, você que defletiu. É. Eu não disparei a arma. Eu só ajeitei a mira. Mas não disparou a arma, você bateu na mão do atirador, né? É, ajeitei a mira. E aí? O que vocês vão fazer? Tem muitas criaturinhas, né? Muitas. Ah, eu, a lagartixa tinha uma cena embora pra fazer ali. Tinha, passado. Eu vou dar uma olhadinha no mapa rapidinho e eu vou falar pra vocês, venham comigo. Vai fugir? Nós vamos fugir. É só jogar mais fogo! Não, não tem necessidade da gente lutar com tudo isso de formiga. Mas é isso, só jogar fogo que não é mais luta. Fácil a gente trocar a rota, fechar aqui, ou aqui, vai, vamos fechar aqui, e a gente abrir outro espaço pra cá. Pronto, tá apontando. Ela aponta pra cá. E correu o risco de sermos cercados. Porque eu acho que a gente vai fazer esse caminho aqui, ó. Então a gente tem que ir pra aí. Que é o único caminho que chega no salão aqui, ó. Nesse último salão aqui. A gente tem que ir. Então a gente teria que vir pra cá. Então, por isso falando, se a gente vier pra cá e, sei lá, abrir caminho aqui, ou vier pra cá e abrir caminho aqui... Você consegue manipular isso, não consegue? Consigo. É vida, não é? Então vamos fazer aí. Então, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu posso usar a runa da criação, crio uma barreira aqui, ó. Uma outra parede, e aí a gente corre, e aqui a gente abre outra. Pode ser. Então a gente vai fazer isso, amor. É. Porque elas estão vindo aqui pelo buraco que eu fiz, a gente tá aqui, né? Olha lá, você viu, né? Ela falou que o buraco que ela vocês fez. Estão aí. A gente vai correr. Vai vir aqui, ó. Chegando aqui, eu vou criar uma parede nova aqui, ó. Da própria gosminha delas. Vou usar a runa da criação e vou, tipo, criar uma paredinha aqui. Aí a gente vai vir pra cá e aqui a gente vai abrir outro caminho. Ah, você vai criar uma parede depois que vocês passarem. Isso. Claro, né? É, porque eu não tava entendendo. Não, a gente vai passar e vai criar uma parede aqui fechando o caminho. Ok. Vai passar e criar um bloquinho. Beleza. Vamos lá. Vocês vão jogar então um teste de atletismo. Vocês vão ter que correr mais do que essas formigas aí. Tá, são bonas. Eu vou me transformar em dragão. Eu seguro na caldocelinha e falo, leva eu. Se você quiser ir jogando alguma coisa pra ir afastando elas por enquanto, sei lá, deixando elas cegas, coisas assim. Quais são as fraquezas das formigas? Açúcar. Vou criar açúcar. É, como que é o nome daqui na aerosol lá? SBP. SBP. Formicida. Formicida. SBP. Quais são as fraquezas das formigas, amor? Fogo. Pior que eu não tenho ficha de formiga aqui, vou ter que apelar pra internet. Aquele site que você procura a imagem, se você só clicar no. Sim, sim. É lá mesmo que eu vou. Vou passar um atletismo aqui, ó. Pegar com iniciativa. Eu quero saber, tipo, se ela enxerga no escuro, mas como que elas enxergam no escuro. Mas sei lá, desorientar ela, acontecer, ou alguma coisa assim. É. Nossa, achei uma. Teste do 55. House rule aqui pra você jogar de formiga. No meu arcanismo que eu joguei, valor 63, eu não consigo saber alguma coisa dela. O meu deu 72. Dá pra saber alguma coisinha. Consegue, outra. Vocês conseguem saber. Elas são exatamente, funcionam exatamente como formigas. Chinelo. São seres que vivem em colônia, tem uma rainha. Ah, então a gente vai fazer um. Como é que é? Um círculo de detergente em volta delas e elas não passam. Meu Deus, mano do céu, velho. Elas são melhores do que uma formiga nesse aspecto, tá? Ah, que coisa. Elas são evoluídas. Exato, exato. Elas viram as amiguinhas delas, se fuderam com detergente, elas aprenderam. É o meu de 53, atletismo. Mas não tem fraquezas. Não é tipo um dragão de fogo que tem fraqueza gelo. Não, porque... Elas não têm esse tipo de coisas. Eu quero a fraqueza que eu falo assim, elas enxergam no escuro? Enxergam. Porque se eu fizer uma escuridão mágica, elas vão enxergar? Não. Escuritão mágica provavelmente não, porque nenhuma criatura enxerga escuridão mágica. É, isso que eu tô falando, senão eu posso fazer um globo de escuridão, eu também enxergo. Na proximidade. Escorregadia. É, alguma coisa assim, entendeu? Se elas caem. Uma teia. Área de cor de gelo, né? É. Posso fazer umas coisas assim lá na frente. Certo. Pra atrasar elas. Ok. Enquanto eu tô em cima do celeirinho e ele me levando. Eu não sou bom no atletismo. Eu tô voando. Mas você consegue agarrar em mim? Consigo. Porque eu não consigo te agarrar. Não, eu consigo agarrar em você. Consegue! É água. Ah, é verdade. Bebe! Bebe. Ela não usa magia. Bebe água. Ela é água. Beleza, jogaram atletismo? 53. Eu tô usando 56. Você tá usando o celeirinho? Eu tô montada nele. Ok, beleza. Eu tenho mais 30 de atletismo. Tá bom. Vou rolar aqui pras minhas formigas, pra ver se vocês vão conseguir despistá-las ou vão ser cercadas, vão ter que lidar com isso. Posso jogar alguma coisa? Posso te dar uma desvantagem pelas coisas que eu estou as fazendo? As coisas que vocês estão fazendo vão me dar desvantagem. Por isso que eu tô com dois dados. Que eu vou rolar aqui. Tira a mãozinha. É a minha energia aqui pra você tirar aí. Tira a mãozinha. Vou tirar 2 20. 1 20 eu tirei. Mas não foi necessário. Calma, guria. É, virou um 12. Ok. Vocês vão avançando, as formigas elas vão... Já chegam lá onde vocês estavam, várias delas. E aí vocês se veem cercados. Mas vocês conseguem avançar até o ponto que vocês querem chegar. tá? Só que já havia um monte de formigas cercando ali, tentando impedir vocês de chegarem naquele ponto. E elas são lideradas por essa formiga aqui. Rapaz! Esse forminha aqui vem liderando o grupo de ataque contra vocês. Tá? Ele faz lâminas reluzentes na sua mão. Quase um scyther. Nas suas mãos, quase um scyther. E vem pra retalhar vocês. Tá? E aí vocês se desviam, né? E aí vocês têm que passar um outro teste pra conseguir atravessar a tempo da série fechar antes deles chegarem. Nessa ação vocês têm que fazer dois testes. Dois testes. Primeiro, o teste de atletismo. Uhum. Vou superar o meu aqui. Segundo, um teste de percepção. Com desvantagem, porque vocês estão na correria. Eu vou te dar 2d4, tá, Bredão? Tá, é. Eu ainda tenho... Vou fazer o atletismo primeiro. Ah, mas aí você ser montado no Bredão não é mais fácil? Não, você correr? Tá. Tirou 9, 38 bônus. Mais 5. Deu 14. Então deu 52. Mesma coisa do outro. Não, deu 53. 58. Claro, você tá me traindo, hein? 51. Eu também, você tá jogando o B1 e o B2? 51 total. Um deles é muito bom, o outro é muito ruim. Aí agora a percepção. Ah, é a percepção, aí. Né? É. Percepção, quero saber o valor da percepção. Você joga normal. É. É verdade, eu, como eu tô só em cima do Silêncio, eu jogo sem desvantagem? Não. Não, porque você tá se movendo, o Silêncio chacoalhando a cauda, você chacoalhando pra lá e pra cá, e criando parede de gelo, e criando distrações pra eles. Nossa. Cheguei 39, minha percepção. Ó, oh, se você tava me atacando, você tem o dobro de dados nesse ataque. O outro não faz sentido. Cadê a minha torre? Quanto deu? 46. Meu, nossa, eu vou fazer marcha, meu. O meu deu 29, é. ...46 da Cera e 29 do Celerim. Quanto do Murin? 39. 39, 49 e... É, o meu é 29, 46. Todos vocês conseguem ver. Como eu vi? Você viu, você passa a ver de relance, né? Eles dois conseguem ver com mais detalhes. O que você vê? Quando vocês fazem a curva, você olha e vê aquela horda de formigas vindo na direção de vocês. Você vê uma massa de sangue, uma chacina dentro daquela câmara por onde o raio da Cere passou. Nossa, meio furiosa. Tá? E você vê diversos corpos de formigas caídos, inclusive um muito grande. Ai, eu matei ela. Vocês conseguem ver com detalhes. Matou a rainha. A rainha foi morta. Esse formigão aqui, é uma formiga. Estraçalhado. Estraçalhado, jaz em pedaços no chão. Você matou a rainha. Você matou a rainha. Eu fui só o binóculo. Eu fui só o binóculo, você foi a lupa. Eu fui só a lupa, você foi o sol. Pois é. O sol não tem culpa. Vocês veem a ponta por onde o raio da Cere passou, né? Ficou a parte de cima do torso desse formigão caído, né? A parte de baixo do torso desapareceu e algo que estava conectado ao torso sobrou metade disso. Vocês estão vendo, ó, essa metade disso daqui que vocês deduzem que estava conectado ao corpo da rainha. Que não saem os ovinhos, né? Não, onde saem os ovos. Parece um dedão com uma unha. A cloaca. Sobraram os peitos e a cloaca. Meu Deus do céu. Não. Nossa, deixou quest, o peito e a cloaca aí. Completou. Pois é. E sem matar os bichos. Modo furtivo. Modo furtivo. Modo extermínio a gente tá, né? Bom, e aí vocês conseguem virar o corredor com sucesso. Quando você passa, você faz a parede, então. Como eu vi esse cara grandão, eu vou fazer uma de metal atrás aqui. E aí você, conforme a parede de metal vai subindo, você vai vendo a parede de matéria orgânica, ela tremulando, tá? Ela tremulando assim, com os incontáveis golpes, incontáveis corpos de formiãs que vão se chocando contra ela e deformando ela. E aí você ergue a parede de metal e essas deformações elas vão diminuindo até quase cessarem. E a gente vai correndo pro outro lado. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vocês vão correndo, quando vocês já estão bem longe, vocês veem um facho de luz vermelha atravessar, como se fosse uma lâmina de fogo, atravessar o metal. E aí vocês já estão bem longe, já se afastando. Tem um Luke Skywalker ali. Ele não sabe de luz. Vai, tinha um psionico ali. Ok. Vocês vão pra onde, então? A gente vai pra esse cantinho aqui, ó. Pra essa câmera aqui, câmera aqui. E a gente vai abrir uma passagenzinha aqui, ó. A gente viu que é fácil, né? Se elas mesmo conseguem. É. E a gente vai abrir essa passagem aqui, ó. Ok. Runas. Facilmente. Porque eu vou criar, né? um caminho novo. Conecta, né? Faz isso. Um túnel novo. Um túnel novo é ali. É de boa. Mas depois, quando a gente passar, eu fecho. Okay. Eu volto ao normal pra elas não seguirem a gente por esse... Tempo. É, volta o tempo. Beleza, faz a travessa e vocês estão no outro lado já. Beleza, aí agora conosco, aqui, eu vou utilizar a chave pra ver. Ó, nós estamos aqui nessa pontinha aqui. Eu vou utilizar a chave pra ver pra onde nós temos que ir. A chave aponta pra cima. Pra cima aqui. Isso. Então eu imagino que a gente vai vir pra cá, né? Não sei o que, imagina. É o que, então, eu imagino que a gente vai fazer isso e vai vir pra cá. Ah. Que é o que a chave tá apontando. Ah. É o que dá pra fazer. Certo, vocês vão fazendo isso e a chave de fato ela vai apontando pra esse local. Até que vocês chegam lá, finalmente. Deixa as formigas em paz, né? Muitas formigas aqui. Morfigas de monte. De monte, mais do que necessário. E eu sou alérgico, então? Bom. Vocês escapam da colônia Formiã. E chegam nessa última câmara aí. Ah, pô, já chegou no final? Já, a gente pegou um atalho. A gente pegou um atalho. Pegaram um mega atalho. Bota atalho, né? Além de assassinar a rainha da formiga. Pois é. Serviço completo. Tabela. Talvez seria só conversar com a rainha. Talvez. Mas... Certo. Essa câmara aí, diferente do restante do complexo, o chão, paredes e teto, não tem aquela gosma pegajosa e fedida. Aí tudo é pedra. Tudo é pedra. Vocês notam que a pedra dessa parede, ela foi delicadamente, minuciosamente esculpida. Aí vocês notam um esmero que denota que isso foi esculpido por ferramentas extremamente avançadas. Algum tipo de tecnologia ao qual vocês não têm acesso foi utilizado para esculpir essas paredes com a perfeição que foi esculpida. Elas são completamente lisas. Em alguns locais elas têm alguns detalhes que são absolutamente intrincados, certo? E vocês notam que essa câmara, ela é alta, tá? Ela é bem ampla. E o solo dessa câmara, ele é todo decorado com estalagmites. O teto todo decorado com estalactites, tá? A câmara, ela é escura, a não ser pelo poder dos itens que vocês carregam, tá? A câmara, o solo, tanto o solo quanto o teto, eles são abobadados. Então quando vocês chegam no começo da câmara, vocês notam que ela tem uma depressão, então o solo ele desce ligeiramente e depois sobe lá do outro lado. E o teto também, ele sobe e depois desce. É abobadado, tá? Chama a atenção de vocês essas incontáveis estalagmites que estão no chão. E alguns objetos de decoração que estão na parede. E algumas estalactites que estão no teto disso. Conforme vocês entram, vocês vão vendo que a primeira estalagmite perto da qual vocês chegam não é simplesmente uma protuberância de pedra pontuda em formato de cone que foi criado pela ação da água gotejante incontáveis anos ali se desprendendo do teto. Não. Vocês se aproximam e aí vocês olham e vocês veem os detalhes e vocês notam que é uma estalagmite de formato cônico na maior parte do seu volume. Mas assim, a parte de cima dela, vocês notam que tem rosto esculpido. Não vai fazer um boss ou um estalagmite. Onde deveria talvez haver braços do corpo que comportaria esse rosto, tá? Vocês veem só estalagmite, certo? E embaixo, onde o cone ele se abre tudo, formando a parte da base da estalagmite, vocês notam que tem pés e pedaços de perna formando joelhos assim arqueados para fora dessa estalagmite. A impressão que vocês têm é que alguém foi petrificado dentro de uma estalagmite. E é uma pessoa cujo rosto está em agonia eterna. Vocês já viram a dor, vocês já viram o sofrimento. Mas nenhum sofrimento que vocês testemunharam suplanta o desse rosto que está esculpido nessa estalagmite. Uhum. E aí vocês olham ao redor e vocês veem que igual a essa estalagmite tem muitas outras no chão ali. E aí vocês notam que tem estátuas de pedra que são figuras perfeitas com uma riqueza de detalhes inconcebível de pessoas, diversas espécies, raças que vocês nunca sonharam existir, que estão ali com essa expressão de agonia, sofrendo uma tortura eterna. Elas estão espalhadas pelo solo. Algumas estão espalhadas pela parede, pelas paredes, tá? E vocês notam algumas no teto também. No teto, além disso, vocês notam agora que não tem só estalagmites. Existem correntes. Correntes com corpos pendurados, cuja metade inferior foi petrificada. E esses corpos, deles resta apenas os esqueletos. São pessoas que foram mortas ali penduradas. E aparentemente morreram naquele local. Vocês não sabem como essas pessoas vieram a falecer ali. Mas o que vocês sentem é isso. Foram pessoas que foram aprisionadas ali e morreram penduradas ali. Vocês não sabem se foram ferimentos, se por fome, por inanição, por tortura ou o quê. Joguem um teste de percepção, Mui, você tem tripla vantagem nesse teste. Joga 3 dados. É chelo. Ah, porra, mano. 20. Natural. Ah, passou. 63. 33. Sim, ele passou também. Top, você né? Não. Ah. Eu tenho mais 4. Ah, mais 4. Também achei meio. Mais 4, tudo bem. E percepção às cegas. Não sei se dá pra perceber alguma coisa com outros sentidos. dá pra perceber. Existe alguém se movendo silenciosamente dentro dessa câmara. Um silêncio completo e absoluto. Eu acho que é uma pessoa bomba. Não emite qualquer barulho. Eu pensei exatamente nele também. Com a percepção de vocês apurada no máximo, vocês não conseguem ouvir sequer um passo dessa criatura. Eu mando mental pra eles isso, tá? Que tem alguém se movendo aqui. Porque eu não sei se todo mundo percebeu, eu passo pra todo mundo. Tem alguém se mexendo aqui. Você sente um aroma. E você também, amor, sente um aroma. Um cheiro que vocês sentiam há muito tempo atrás. Um cheiro que impregnava os corredores de um local no qual vocês estiveram. Um lugar onde vocês passaram diversos apuros. É um observador. O local onde vocês pegaram a runa do primórdio. É um beholder. Vocês sentem o cheiro do gás de levitação. Petrifica, tem um raio de petrificação. Dos observadores. Não, o desintegrar é um, ele tem 10 raios. É. É só pra ver os que petrificaram, né? Cara, pelo par de olho. É, só dá pra ficar o que petrificou, o restante não. Você sente um cheiro do gás emanado pelos observadores. Beholder. Chama o seu amiguinho. Isso lá, justifica pra todas as decorações estranhas desse local. E o fato da criatura estar se movendo sem emitir qualquer coisa. Ela não anda, né? Ele flutua. Ah, voa! Vamos equilibrar as coisas. Vou virar uma das rainhas mãe Beholder lá com o olho anti-runa. Caiu um ponto heróico meu aí. Caiu, tá um monstro do lado de Jeff. Tá aqui por fora. Fênix. Você vai se transformar numa Beholder. Cara, de preferência, na Beholder. Na Grande Mãe? É. Acho que dá pra virar Grande Mãe em si. Dá, eu posso uma vez por dia me transformar, tipo, nem num Tarrasque. Aí uma vez por dia eu posso transformar, se eu quiser, na Grande Mãe. Um bicho lendário? É. Posso me transformar um em qualquer. Com nome? Sei lá. Não sei. Tá, isso é a forma selvagem pra gente virar qualquer coisa, né? Qualquer porque é uma aberração. É, qualquer coisa. Essa uma vez por dia, qualquer coisa. Ok. Pô, se eu não puder virar grande mãe, é o ponto herói, pronto. Pude virar grande mãe. É só fazer isso. Tá difícil aí, né? Tá querendo usar bastante. Querendo usar um ponto heróico. Mas se não puder virar a grande mãe, tudo bem, aí eu viro não, um você não vira a grande mãe, você vira um beholder com a aparência dela. Isso, eu viro um beholder com a... Não ela em mas si. Mas tem o do grupo. Ah, não, não. Usa do grupo. Virar ela em si, eu vou fazer ela encarnar em você. Não, é, não precisa ser ela em si, eu viro, tipo assim, uma réplica dela com os poderes e habilidades, tudo. Certo. Mas eu não sou ela em si. Ok. Não é que nem... da terra. É, eu não, eu tenho. É a natinha. Eu tenho. Okay. É que nem, uma vez por dia eu posso virar o Celerin se eu quiser, mas eu não vou ser o Celerin em si. Eu vou ter as habilidades dele. Pô, só. Eu posso virar você quantas vezes eu quiser por dia. Que beleza. Eu tenho polimorfia pra humanoide. Eu não sou humanoide, eu sou metamorfo. Mas eu consigo virar a Ciri, Ciri. A Ciri, Ciri. É, a Ciri, Ciri. Já pensou duas Ciri? Vocês estão fodidos. Ah, não faz isso não. É, já aconteceu isso, né? É. Lá em Menori. Tá, virou. Virei. E aí? O que vocês querem fazer? Tem que mutar, não é? Não é essa a ideia de Megalok? Eu sei lá, eu não sei qual que é a ideia de Megalok, eu não sigo ele. E aí, amor, o que é a ideia? Eu também não sigo. Acho que você segue Tauron. É Tauron que você segue. Boa. Inspiração. Ô, amor, eu quero sentir se é possível trazer essas pessoas de volta à vida. Igual a gente fez lá no local dos Beholders. Eu acho que era só petrificou. É, então. Tô perguntando. A questão é como despetrificar, né? Spell Magic. A magia mais simples de terceiro nível que existe. E mais usada pela ciência. Tá. Joga arcano. Joga arcano. É difícil. Ah, mas eu sou bom em arcano. Ah, hoje eu também sou. O único que é bom em arcana no grupo é eu. Sim, mas com um é difícil. É, eu também fui ruim em fogo. Não sei se tem cartinha, mas... Eu cartinha. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Nossa, eu não sei se tem cartinha hoje, que eu tirei um. Sabe que você pode tirar um crítico livre hoje, que é momento, né? É verdade. Mas é só hoje esse crítico? Uhum. Ah, é só hoje? Se eu soubesse, não dá pra usar depois? No Magazine Luiza, só hoje. Ah, aniversário é só uma vez por ano, meu bem. Mas se o meu presente eu posso guardar pra usar quando eu quiser, não posso? É um bolo isso. Não, isso é a falta de quem é mesário. Se eu soubesse, tinha usado pra matar o bicho. É, eu tinha dado crit e triplicado o crítico. É, só hoje. E aí a auxiliaria tava junto com o triplicado. O meu deu 52, o meu deu. O meu tá dando 59. Bom, passaram. Olha 50. Eu tirei um. Nossa. Tirei 8. Bom. Vocês analisam alguns daqueles corpos que estão de terra. Tá? Utilizam seus poderes mágicos para sentir que tá por debaixo daquela casca de pedra. Utilizam a compreensão de vocês. Todo o conhecimento de vocês. E vocês notam o seguinte: aqueles corpos estão sem vidas. Já foi. Precisa depois. Eles estão mortos ali. De alguma forma, a vida deles foi arrancada após a petrificação ou antes da petrificação. Não faz sentido a vida ter sido arrancada antes da petrificação. Porque eles tinham expressões quando foram petrificados. Então vocês deduzem que as vidas foram retiradas depois que os corpos foram petrificados. Esses corpos já não tem mais vida. E aí a Toph, ela toca num desses corpos e ela se arrepia, ela recua pra trás. E aí mentalmente ela fala pra vocês: esses corpos estão mortos e eles deveriam ter almas, mas não tem. Okay. Talvez por isso eles morreram. Sim. Alguma coisa muito estranha aconteceu aqui. Vocês podem jogar um teste de intuição com muita dificuldade para tentar entender. A intuição já é difícil. 50, né? Quanto você tem de bônus? 40. Ah, isso é tranquilo. Aqui passou. Tirei 15 no 2. 55. É, o meu deu 39. Você começa a se lembrar dos poderes dos Beholders. E de tudo aquilo que vocês já viram quando estavam no reino de um milhão de olhos. E pervertia todo o conhecimento que vocês tinham a respeito de Beholders. E aí você se lembra dos poderes, ligando os fatos com o que a Toph está falando, você deduz o seguinte: senhor, esses corpos foram mortos e eles não têm almas ali dentro. Então as almas, elas não estão ali, elas foram arrancadas dali, de alguma forma. De que forma que um Beholder conseguiria fazer algo parecido? E aí um olho em específico, dois olhos em específico vêm à sua mente. O olho central, se ele tivesse um campo de nullificação de almas. E um olho, um raio ótico em específico, o raio de desintegrar. Mas aí, e se esse Beholder conseguir desintegrar as almas? Aí a gente tem um problemão. Vai mandar a Toph, a Toph tem 50 milhões de alma. Quer desintegrar uma dela? Não tem mais alma. Ela já fez o delivery. Já foi no banheiro já. Porra, essa Toph é foda, né, meu? Uhum. Segurava mal um pouco, pô, a entrega. Só uma 5, né? Reserva. É. Ficava com uma pouquinha ali, vai, só pra proteger nós do bagulho aí. E aí, o que vocês fazem? Amor. Ah. Eu quero uma pergunta em off for you. As proteções nas almas... Não, não, não, é aberto mesmo. As proteções nas almas de cada player que eu fiz quando a gente estava com o duplo, se eu não me engano, elas ainda estão válidas, já que elas não foram usadas? Era com o duplo? Como não foram usadas? Quanto foram usadas? Eu acho que não todas. Gente, eu vou ter que ser chato, estragar a brincadeira. Já vai jogar. Não, não. Para antes da luta. Vocês querem finalizar? Acho que não é. Se quiser continuar, fica à vontade, gente. Eu acho que a gente, se a gente encerrar o nosso crítico, a gente vai poder usar na próxima sessão. Não, isso não é sério. Dá pra todo mundo usar na iniciativa. Na iniciativa não. Eu uma iniciativa, faz meu favor, né, Brad? Vou dar uns tapas. Essa iniciativa, Brad. Toda a iniciativa já é praticamente crítica. Tchau, tchau, vocês. Fala, tchau, Caps. Até mais, Bocão. Até a próxima. Até a próxima. Bom, boa semana, bom fim de descanso. Vocês também. É isso, meu. Que boa semana. É, você fala aí, então. É, no último domingo era que de boa, você chama. Beleza. Vai lá, não deixa os gatos sair. Meus cachorros. Nem ninguém. Aí nem tá fudido, então. Só você. Aí não sai, então. Tigres e Rhino. O duplo ele era no End Rhino, né? É, eu acho que foi no duplo, mas eu lembro que eu tinha feito uma proteção de alma pra galera. E eu não lembro. E pelo que eu lembro, não foi usado. Quem trapaceou? Eu não tô achando mais isso, então eu acho que já foi gasto. Ou já se perdeu. Proteção Tirana de Ciere. Você tem que ter um de bônus por pessoa pra usar como quiser. Isso foi nos testes. Que eu lembro. Isso aqui era justamente quando vocês estavam lá no... No Heining, não sei... foi? Não. No quando vocês estavam lá no Beholder. No Beholder, não foi? Reino de um milhão de olhos. Fiz uma proteção anti-runas. Foi justamente no dia que vocês forjaram metal novo em arco-íris. Sessão 239. A queda. A queda, a queda, a queda. E o Onix quase perdeu a queda. Quase perdeu, cara. É foda. Teve que roubar. Teve que roubar. Já foi gasto? Já foi gasto. Eu não tô achando nada de alma, não. Então deixa. Não tá achando, fique tranquilo. Tá, e essa também. Proteção contra almas. E essa aqui também. Não detectada. O que está anotado aqui é essa proteção contra runas. Porque vocês estavam. Gasta aqui pra não gastar inspiração. De runa. Eu ia gastar uma inspiração, gasto daí. Você vai gastar uma inspiração? Eu tinha gasto antes. Ah, ok. Que aí eu não preciso gastar. Justo. Quando o primórdio tem um ponto mais de mágica do Lucas. Não, deixa, não tem problema não. Já foi 600 sessões pra trás já. Não tem problema. Acho que daí pra trás não foi. É. Lógica e lógica. Legal folha ficar relembrando, cara. Sim. Você já voltou lá no bagulho do ficar sugando. Mecanos. Lógica e lógica do Mecanos, não? É, Mecanos. Achei que era o teste da grande mãe lá. Não, aí é antes ainda. Bem antes. Tinha que montar Estátua o quebra-cabeça. De outra era. Tinha que montar o quebra-cabeça e depois ficar tomando dano. O último tesouro de Lenore. Não sei se é esse, é pra trás. Ah, já colocaram no 5 mil. Não, tudo bem, não tem. Lugar. Fique tranquilo. Tá, não tô achando não. Não tem problema. Mas e aí, o que vocês querem fazer? E aí? Eu tô passando isso pra vocês, tá? Uhum. Eu estou. É, eu precisava do conhecimento da Toph sobre almas. O que você quer de conhecimento? Talvez eu possa ter. Como que a gente se protege disso? Uma runa da alma, dá pra fazer um escudo, uma coisa assim. Seria bom. Vou fazer pra nós. Então ganha mais dois. Vamos gastar as cartas, né? Tá acabando. Vamos gastar essas cartas logo. Vamos mais 5. Tem mais 7. Vou fazer uma proteção então pra todo mundo, amor. Ok. Na alma deles, com a runa da alma. E usa um ponto de lógica aqui pra fazer em grupo, né? Porque é single target, eu acho, né? É. Tem o do grupo ainda que não foi usado. Heróico. Bom. Aqui já deu 20. Sim. Então 20. Vai ser o bônus. Mais 55. 75. Eu acho que dei mais uns 50 mil de dano aí. Você tá fazendo uma proteção. Isso. Vai ser uma proteção pro grupo todo, tá? Pra não ficar rolando um pra cada um. Vai ser o poder pra fazer tipo em área. E aí todo mundo vai ter. Deu 55. 75. Uma proteção de alma. Eu não sei quais esses efeitos, qual tabela que usam aí. Não, é só o resultado do teste. Só o resultado? É 75. Isso. De bônus. Mesma coisa. Cada um de vocês tem um bônus de 75 que pode ser quebrado. Pra salvaguardas que envolvam a alma. Beleza, tá, já tá ótimo. Tava passando uns 3 testes aí. Porra, pelo menos, né? Aqui. É pra coisas contra a alma, né? É, você me falou contra a alma. E é um teste fracionável. Cada um tem 75 de bônus que pode ir tirando. Tem uma pool. Assim, esse teste. O teste era 30. Eu tirei 10, gasto 20 do meu bolso. Ainda só vai expandir 5. Então é isso. Vamos pra cima desse behold aí. Vamos pra cima? A gente encerra então na hora que vocês forem plantar e plantar alguma coisa. Então, antes de encerrar, ele tem menos 5 na iniciativa. A cartinha. Boa. Ok. E todo mundo pode dar um ataque de oportunidade contra ele. Ah, aí não dá, né? E oportunidade? É só ler corpo a corpo a oportunidade. Não quando você tem um talento. Não, quem tá na internet muda pra magia. Tem outro também. Qual que é? Não. A memória não é tão boa assim, Brad. Mas aí pode ser isso aqui, ó. Um maneado atacando o mesmo alvo, que você pode gastar uma reação pra desferir. Mas é que acho que ainda não dá pra estar fora de combate. Isso aqui é aproximação. A aproximação dele é menos 5. É que essa aqui não. Não fica pra nada. Então você tem menos 5 na sua. Na sua, tá, amor? Ok. Deixa eu ver uma informação aqui. Essa é minha. Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu tinha gasto hoje. É, dá pra todo mundo recuperar tudo que gastou. Os 2D4 que eu gastei. Foi só isso que eu gastei. O meu foi o slot. E é só. Vou gastar um ponto de feitiçaria que eu tinha. Não tava zerado. Essa carta malvada aqui. Quem foi? Essa carta malvada aqui. Que carta malvada? Todos os dados de dano são maximizados. Ah, muito boa essa carta. Muito boa. Você viu que tem vantagem em jogada de ataque também? Sim. Por que você é um ponto heróico pra ter vantagem? Porque eu ganhei mais 5. Tinha que ter uma rabada no cara. Aliado e os dados. Põe aí na frente da caixinha. Outra hora eu guardo. Só tem o arco-íris, Fallen. Não, põe aí junto. Então, mas tipo, o resto já tá. Eu guardei. Ah, beleza. Tá vendo aí, pilantra? Tá vendo magias? Tá se preparando pra próxima sessão já? É isso aí. Seu pilantra. Menos sim. Menos iniciativa, o que importa? É, menos iniciativa. Continuam avançando e vocês vão na direção dele. E a gente vai ver onde é que ele tá nesse... E meio que tipo, indo pra direção do portal, é, mas... tem um negócio pra gente gritar, na clave, larga ele aí. Tem lá no centro. Vamos ir na direção dele, mas aqui, ó, ele só tá aqui, ó. Onde? No centro da cama. Ah, então a gente vai então, a gente tá indo como se a gente não soubesse que ele tá ali, né? Pô, meu, que legal. Portão ali. Portal. Indo olhando pro céu, ai que edifício bonito. Ai que edifício bonito, olha um portal. Perdeu a carteira. Beleza. Você sabe que é um beholder, olha que beholder bonito. Vocês chegam e se deparam com esse ser. Olha aí. Cheio de dentaças. Cheio de dentaças, fogo. É. Eles mordem, beholder morde, vocês sabiam? Sim. Mordem com esses dentões aqui. É, tem que fazer alguma coisa quando fica sem magia. É. Cortou, já que depois que cortou vários olhos e só tem um anti-magia, mordido. Vamos finalizar então. Fala que muito mais cedo hoje. Ah, deu pra se divertir. Passa uma masmorra inteira. Ah, mas foi uma masmorra inteira. Teoricamente é pra ser rápido. É, é um beholder, né? É, sempre chatinho. Não, vocês têm muito poder agora. Tristeza, hein? Hã? Ah, imagina. Pior que eu acostumei com vocês em casa, todo mundo. Tava tão bom. Vamos parar a gravação.